escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Obrigado, obrigado. Estimados ouvintes, esta é a última emissão do Escolhes Tu, Escolho Eu. Última em 2012. Já está à frente. É a emissão número 100 e... Agora que não sei... 109? Não, se calhar 109 já foi. Ou é 109 ou é 111? Mas conforme vocês quiserem, eu depois vou ver aqui. Nós estamos aqui no dia 29 de dezembro de 2012. Estamos a ouvir como cenário de... Dua música habanera que está dando banda sonora, cantada para Maria Carlos, que não vai cantar, mas vai cantar a seguir, porque vamos ter como banda sonora, isto é novidade também para o Carlos, músicas que passaram aqui em 2012, durante o programa todo. Quando forem as minhas intervenções, vão ser músicas que eu escolhi, em dias que eram prioridade minhas, e quando for o Carlos a falar, vai ser só músicas que ele escolheu em dias de prioridade dele. Achas bonito? Ah, o Carlos Bonaparte está aqui comigo. Faça o favor de dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero para todos os ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Escolhas 2, o último ano de 2012. Verdade, verdade, verdade. Somos com muita energia, muita potência. Aí estamos. Porque para além de termos a última edição do nosso Escolhas 2, Escolho Eu, vamos ser a antepenúltima edição de um programa qualquer que começa ao sábado e acaba na segunda. Não sei agora que é, mas não me ocorre agora. Mas há de me ocorrer. Daqui até ao fim do dia. Não, o Hora da Misericórdia, se porventura aquela coisa a deixar de dizer, é limite de banda excedido, por favor, tente mais tarde. E, pois muito bem, isso acontece até aos melhores, não é verdade? Se tu dizes que sim, se tu dizes que sim, eu digo também amém. Se tu dizes que sim, se tu dizes que sim, agora já não sabes que eu não sei onde é que está a tua Dropbox, mas está bem que eu quero ouvir o escolho histórico, mas está bem, está bem, está bem. A minha Dropbox está bem! Pronto, não digo. Ou posso dizer? Espera aí, bom. Bom, bom. Bom, então, não fazes. Bom, bom. Bom, bom. Ah. Bom, bom, bom. Isto é que é ambiente aos caralhinho. É verdade, a mil caralhadas, é verdade. Está bem, então diz-me onde é que está a coisa. É a dois pontos, barra Dropbox, e depois a partir daí já sabes. É o quê? De dois pontos, barra má Dropbox. Ai, de dia. Está bem. Dia de noite, desde toda hora. Está disponível toda hora. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Estava aqui a pensar numa coisa. Como é que foi o Natal? Foi um dia como os outros. Foi, também foi. Sabes que, não sei se já reparaste numa coisa muito fixe. Que é uma pasta aí que está aí no Dropbox. Chamada Escolhões? Não, há outra, mais ao lado, que se chama Ereção, já vistes? Temos a Ereção e os Escolhões. Sabes... Sabes que não... Acho que nunca tive assim muito amor no meio do programa. Na noite de Natal, eu fiquei sabendo umas coisas muito curiosas. Estive em casa de uma prima minha e ela disse que... E perdoa-me desde já pelas palavras que vou utilizar a seguir, mas vou só reproduzir o que foi dito naquela noite de 24 de dezembro. Ela, quando era miúda, chegavam lá e perguntavam... A Paula, de onde vieste? E ela, de Colhões. Que era Coimbrões, e ela não sabia, não sabia se eram os R's e coisa. E Colhões. Pronto. A lâmpada não dava, a lâmpada está full e coisa. Pronto. Muito bom. E fiquei a saber também no dia de Natal, quando a nossa companhia no dia de Natal, na minha avó, foi a VH1 Classic, durante a tarde quase toda. Ah, bom. E deu lá uma música dos Duran Duran. E mal deu os primeiros acordes, um tio meu, por acaso também conheces, disse logo: olha os Duran Duran! E eu lá, conheço logo pelas primeiras notas. Então isto era um sucesso na altura. Eu lembro de uns gajos de uma rádio, não sei quem disse o nome, já não lembro. De uma rádio que aquilo havia os tops das discotecas todas as semanas. E houve uma altura que esses gajos eram, durante muitas semanas, foram eles, sempre seguidas. E então a gente já sabia que já a uma certa altura eles iam assim: primeiro lugar vai para os Drum Drum! Era aquele nome. Ele sabia dizer Drá Duraia, Drum Drum. Pronto. Eu vou-te ler uma coisa hoje para começarmos. Enquanto ouvimos a Maria Callas Habanera. foi uma escolha. Foi a primeira música em 2012, por alguma razão está aqui. 7 de janeiro de 2012, a prioridade foi minha. E a primeira música que eu escolhi foi a da Maria Callas a cantar Habanero. Esta vai ser a minha, a prioridade. Ah? Que bonito. Que bonito, que bonito. Vamos ter uma... Vou-te ler um texto que me mandaram. Dois textos que me mandaram ontem à noite. E pronto, bom. A Gabriela. Uma prova de que é, sexto, de que é sábado, não é a gravação. Eu disse ontem à noite, não disse sexta. Ontem à noite pode ter sido quarto. Não é, mas pronto. A Gabriela é a pessoa em quem mais confio, até de olhos fechados. Custa-me a distância que temos há um ano. Custa-me saber que não a posso abraçar quando mais ela precisa. Custa-me saber que não estou à beira dela para lhe dizer se está tudo bem. Custa-me não ter nenhuma foto de nós as duas para mostrar a amigas e amigos meus e dizer ela e eu estivemos juntas. Eu choro ao desejar a sua presença aqui. E eu rio-me das nossas conversas, que sim, são muitas mesmo. Temos sempre conversas até às tantas da manhã, que nem que sejam disparados, mas nunca ficamos sem assunto. Conto-lhe praticamente tudo o que me acontece diariamente, tudo mesmo. Ela, se não fosse tão longe de mim, acho que passava em casa dela todos os dias para a chatear pessoalmente. Porque um sorriso não chega para dizer o quanto sorrio com ela. Aliás, um dia ainda vou inventar uma palavra mais forte que irmã, porque ela é isso e muito mais. A ela devo-lhe tudo, até as coisinhas mais pequeninas que ela já fez por mim. Se eu e ela temos uma amizade virtual, temos. Se vai acabar, não quero. Mas se acabar, vai ser no dia em que estivermos juntas. Se algum dia estivermos chateadas, as irmãs não se chateiam. Têm dias bons, têm dias maus. E sim, deve ser a amiga que eu mais gosto. Pronto, está tudo dito. Isto foi antes da pessoa que escreveu conhecer a tal Gabriela. Como é que está? Vai repetir? Eu sei que vai repetir, pá, mas não tenho neves que isto está tudo pronto. Obrigado. Isto foi antes da pessoa em causa conhecer a Gabriela. E enquanto estamos a ouvir o José Afonso e Balada do Tono, que foi no dia 4 de fevereiro de 2012, anteontem as pessoas conheceram-se. Sabes a porcaria da distância? Tu tens noção de quantas vezes chorei a desejar a presença da Gabriela? Tens noção do que eu já me ri com o que ela me dizia numa simples mensagem? Tens noção das vezes em que tive de ficar no computador só para falar com ela? Tens noção de quantas vezes eu imaginei um simples abraço? Tens noção de como dói teres alguém distante de ti? Não, não tens. A Gabriela é mesmo das minhas melhores amigas, tenho a certeza disso. E sabes, com isto tudo aprendi que não há mal nenhum em ter amigos virtuais. Eu tinha a Gabriela como melhor amiga virtual há um ano, 4 meses e 2 dias. E, como disse num texto, a amizade virtual só acaba quando estiver com ela pessoalmente. Ou seja, como hoje estive. Hoje acabou-se a palavra virtual. Era o que eu mais queria, que isso acontecesse. E agora sou mesmo contente. E sabes porquê? Tenho fotos com ela. O que antes me pediam aqui no Ask, que é uma coisa do Tumblr. E eu dizia sempre, não tenho. E isso deixava-me triste. Muito triste mesmo. Eu nunca a vou esquecer, nem ela, nem o dia 2. Ela é um sempre. É mesmo. E sabes que eu lembrei-me de ti, Oscaralinho, quando li isto, por causa... Tu ainda na véspera de Natal disseste que das pessoas que estão mais próximas só eu a conheço pessoalmente. Isto do amigo virtual, há aqui uma coisa que me partiu tudo, que é, um dia, se temos amizade virtual, temos. Se vai acabar, não quero, mas se acabar vai ser no dia em que estivermos juntas. E depois ela já foi escrito há uns tempos. E na quinta, quando chego com ela, disse, realmente a amizade virtual acabou porque passámos a estar juntos. Hoje a palavra virtual deixou de existir. Realmente, os amigos virtuais não quer dizer que sejam menos amigos, não achas? Lembrei-me de ti ao ler isto. Achei que ias concordar com a maioria do que está aqui. Partilho inclusive dessa opinião na sua totalidade, porque há pessoas que eu tenho como amigas. Ora, vou dar um exemplo. Eu conheci uma pessoa. Na altura nem era bem a noção de virtual. Conheci uma pessoa há 12 anos. Por telemóvel. Enganei-me a marcar um número e ia marcar 356, marquei 356. Aliás, não foi bem um erro de marcação, foi mais um erro no braille. Faltava o ponto 2 para diferenciar o 3 do 6. E pronto, para quem não sabe, aliás, para quem não sabe, o 3 no braille é o número 1, são os pontos 1 e 4, e o 6 são os pontos 1, 2 e 4. Ora, eu ao registrar o número, faltou-me ali o número 2, o ponto número 2, e em vez de ligar para uma amiga minha daqui da escola, liguei para uma rapariga de Évora. Onde é que foi parar? A verdade é que nós demoramos quase 3 anos a conhecermos pessoalmente. Nos conhecemos pessoalmente, eu fui a Évora, voltei a ir a Évora em 2006, e se é um facto que já nos vemos há quase 7 anos, também é um facto de que a amizade não acabou por causa disso. E já lá vão 12 anos. Digamos que praticamente metade da minha vida. Pois, é isso. Está bem. Agora vou-te dizer outra coisa. Houve um link que eu guardei, isto para os ouvintes que hoje não estou com muita paciência para nos ouvintes, mais vale mudar para outro programa, que hoje o programa não deve ser muito curto. Mas é por acaso eu ia dizer que o programa de hoje não sei porque deve ser. Não vai ser muito porque curto. Porque hoje vais mudar. Não, e como é que correu o teu ano? Não. Eu guardei um link para trazer para aqui, para perguntas, para a gente comentar, nos nossos comentários, muito, sempre muito sábios e inteligentes e coisas. Agora apareceu o teu cão. E eu guardei isto no dia 7 de janeiro de 2012, para o primeiro programa deste ano. E só vou mostrar-lo hoje. Porque no primeiro esqueci-me, ou se calhar não dava jeito. Depois é que esqueci. E depois foi passando, olha, eu vou guardar para o fim do ano. E está aqui. Nenhum de nós morreu, por isso estamos aqui para ver. Isto foi do Expresso. Uma infografia de Olavo Cruz, ilustrações de Paulo Buchinho. E dizia assim: 100 perguntas para 2012 e mais 10 que não couberam. A Troika vai mandar mais ainda mais em nós? Achas que sim? Agora que o ano acabou, achas que mandou ainda mais em nós? Acho que sim. Ei, cuidadinho com esta música. Aposto que foi no dia 3 de março, sem ver o histórico. E sabe, mas que Sérgio Godinho, que força é essa? E te trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Sabes que eu passei a eleger esta como a minha música preferida, o hino de Portugal, no que diz respeito a boa música. Passou a ser a minha música, a minha referência musical em Portugal. Ontem eu dei um 10 CDs com 10 músicas ao meu pai como presente de Natal, que ele está sempre a mandar vir que não tem. Ah, tu sabias que eu tinha falado isso, e uma delas, como tu também sabes, era do Sérgio Godinho, por isso é que me lembrei disso agora. Ontem ele a cantar o Nem Mato Grosso, o Homem com H, que já passou aqui. Ele era: eu sou homem, eu sou homem. E você, ô? Chegava até para ver como sou ele. E você, ô? E depois o Cálice. Cálice! A verdade é que estávamos nas perguntas. A Troika vai mandar mais de nós? Mandou ou não? Sim ou não? Mandou. É, aqui também dizia que sim. Número 2. Pedro Passos Coelho vai ter que remodelar o governo? Não é provável, diziam eles. Por acaso, não remodelou. 3. António José Seguro aguenta-se à frente do PS? Sim, eu também achava. Acho. Pois, aguentou-se. Neste caso, não há que dizer ou não, é. Aguentou-se. Não, estava a ver a dizer aqui. Seguro tenta escrever. Porque eles depois deram a resposta à previsão deles. Seguro tenta escrever a sua própria história. Curta ou não, é o que se verá. Para já, ainda já. Cavaco Silva vai demarcar-se da governação de Passos? Sim. É isso que tem estado a fazer, dizem eles. Mas por acaso. Tem estado a demarcar-se. Só o silêncio dele às vezes diz muita coisa. A partir do momento que ele aprova aquele orçamento, parece mais que ele está a tentar. Não, ou seja, não é que seja a demarcar, é. Não dá nas vistas. Mas que no fundo apoia o governo. Alberto João Jardim consegue governar com austeridade? Pois, que remédio, não é? Não vai ser fácil, diz aqui, mas conseguiu. José Sócrates troca Paris por Portugal? Não. Pois não. O que é que eles iam aqui? Não me parece. As reformas estruturais vão mudar Portugal? É pior. Um calendário preciso, muitas sem entrar em vigor já em 2012, mas não é seguro que o governo consiga. Pois, está bem. Paulo Portas vai continuar a viajar todo o tempo? Claro, sempre. Aqui diz que o ministro dos negócios estrangeiros viaja sempre muito por inerência do cargo. Exatamente. Por isso. Mas não vai ter muita margem para cumprir uma agenda séria demasiado intensa. É que ele vês. Carvalho da Silva deixa mesmo a liderança da CGTP? Olha, nisso acertaram. Deixou? Até tem data marcada para sair, 28 de janeiro. Já não muito sobre 28 de janeiro, mas a verdade é que sim. O Bloco Esquerdo acaba ou a crise dá-lhe nova oportunidade? Não acabou, saiu um louçá, agora tem uma liderança bipartida. A segunda hipótese é mais segura, diziam eles. A crise dá-lhe nova oportunidade. Por acaso foi isso. Acertado. Não é? É. Uhum. O euro vai acabar? Não. Com muita pena. É a pergunta que paira na cabeça de milhões de europeus. Os bancos vão continuar dependentes do Banco Central Europeu? Claro. Não se sabe por quanto tempo, mas... A crise da dívida vai alastrar? Que força é essa, amigo? Acho que não. Depende da resposta política que a Europa der a partir de janeiro. Não alastrou. Ah, pior não está, melhor também não. A Grécia será cada vez mais um caso perdido? Pois. Aparentemente a Grécia já é um caso perdido. No sentido em que a Troika já foi obrigada a rever a posição inicial. E blá, blá, blá. But then I sound the cool. Ah, eu hoje xinguei com esta. Não foi com a Maísa, mas com a menina que gostava desta música. Estava a ouvir Maísa, o Barquinho, data de 31 de março de 2012. A primeira escolha desse programa. Anda. Vai haver agências de rating europeias? Nem em 2013. Como ontem, tem sido um dos cavalos de batalha de diversos dirigentes da zona euro. Nem em 2013. Não interessa. O preço do petróleo vai cair com a crise? Ou não? O petróleo é uma das mercadorias que está sujeito a muitos fatores. Né? De 2012 está carregado de incertezas. Última desta intervenção. O preço do ouro vai continuar a aumentar? Os últimos dias têm sido queda de cotações nos mercados internacionais, mas vários especialistas consideram que a tendência de alta pode regressar em 2012. É, estou em 2012, foi tudo em alta, meu. Oh, meu, não foi? Uhum. Eu acho que sim, estamos todos assim, menos coisa. Vamos lá. Até o nosso déficit foi alto. Vamos à primeira música de hoje, sim, porque hoje também há música. Também há escolhas de... Há seis escolhas. Ah, já. Ah, verdade. Há seis escolhas. Três tuas, três minhas. Ah, bom, estas músicas que eu trarei para este... Uma de cada vez, hein? Uma tua, uma minha. Estas músicas que eu trarei para aqui, neste recanto, estão também relacionadas com uma certa... com um certo recapitulado do ano. E acho que é a segunda, também estará relacionada com uma efeméride que se assinala hoje. Para já, vamos escutar uma canção. Volta de mano, raio, só um baquinho a deslizar. Cantou. Sabes que a Globo, há um canal novo na Zone, que é a 10, tem um canal Globo que só dá, quase só dá novelas e de vez em quando umas coisinhas assim, coisas. E então eles passaram um documentário sobre a vida da Maísa. Eles andam a assistir a antena, não é? Eles andam. Eles. Que boa da night, on the cool. É do mesmo programa, 31 de março. Rui Silva canta Bons Tempos. Bons tempos foram esses que eu vivi. A minha infância, os meus seus anos. Londres, Londres. Sem feliz ser do mundo. Bem, andamos aí ao que interessa. Nós hoje vamos começar por uma música que é originária do Brasil. Brasil! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. De um senhor que ainda não passou aqui, se não me engano, na... também não vai passar hoje porque não vamos ouvir o original. Mas o filho já passou, o Cláudio Lins. Vamos ouvir um original do Ivan Lins. Por acaso não preciso dizer o ano do original. Mas pode ser que descubra, entretanto, enquanto anda aqui a carregar. E vamos ouvir uma versão que foi trazida num programa que iria terminar, mas afinal já vai voltar em janeiro. Acabou, mas vai voltar. Foi trazida no 5 para a meia-noite, que também foi um dos programas que me acompanhou ao longo do ano, sobretudo na fase final. Traz também, e por ser um concerto, traz também memórias do concerto que eu fui ver aqui com o Oscar Anil, um gênio storyteller, da Rita Red Shoes. Traz também a cantora, que me faz lembrar uma antiga amiga minha, por acaso eu olho para ela, não tinha a visão outra vez. É Mariana Norton, não sabes quem é? Sei. Não sabe nada. Aquela que fazia de Sarah no Meio de Família. Ah não, é ao contrário. A Sarah Norton é que fazia de Mariana no Meio de Família. Ai, que estás tão zeitinho. Está bem. Era isso. É, foi o que eu disse, está bem. Machar. É sempre muito bem com isso. A Madalena que era gravada pela Elis Regina, sabias? Não. Estou a saber agora. Também não consigo descobrir o número. Veja lá. Este Ivan Lins, que nasceu 16 de junho de 1945, no Rio de Janeiro, popular. Bahia, depois de 79 deve ter sido. Foi, ele começou a carreira em 79. Foi trazida pela Mariana Norton, que me faz lembrar uma amiga minha que já está. E agora escutamos Rui Veloso com Não Me Mintas, versão acústico, num programa que foi no dia 14 de Abril. E e faz sobretudo lembrar o seu original. Para já faz lembrar música bem feita. E música bem feita foi o que eu ouvi num estabelecimento de música que frequentei ao longo do ano. E juntamente ao lado de pessoas ligadas ao jazz, porque é que eu estou a falar do jazz? Vamos ouvir a versão de Madalena, trazida pela orquestra do Hot Club Jazz. Portanto, do Hot Club Jazz, que vão cantar com a voz da Mariana Norton, vão cantar a Madalena, é o nome da música. E estava com pessoas ligadas ao jazz à minha volta. Quando voltei aos palcos, este ano, e voltei duas vezes, por isso esta música está-me faz... E faz lembrar também, e é por aí que eu vou, as perceber os pássaros. A Madalena é um original brasileiro. Portanto, se é um original do Brasil, faz manuar o quê? Gabriela! Esta música não entra... Onde é que vais? Esta música não entra no, na Gabriela. Estou a falar muito tempo. Mas por ser de um grande compositor brasileiro chamado Ivan Lins, Eu tinha a geografia toda dele. Tinha, já não tenho. Sim, exatamente. Por isso, como vocês veem, faz-me reportar a muita coisa. Mas eu descobri esta música há pouco tempo. E a versão, como eu disse, a atuação deles não sei para mim direito, que vou trazer aqui. Eu descobri esta versão há pouco tempo. E continua-se, e acho que é a minha opinião, por mais anos que passem, nós vamos continuar a descobrir pérolas, de, pérolas musicais que não conhecíamos antes. Estás a entender o que eu estou a dizer? E esta Madalena é uma delas. Eu depois fui ouvir o original, por acaso gosto mais da versão do Hot Club Jazz. E lá está, é mais uma, como eu costumo dizer, o Brasil. Eu este ano fiquei ligado ao Brasil, sobretudo no último terço do ano. Passei a apreciar o Brasil, passei a olhar para o Brasil e para os brasileiros com outros olhos, porque comprei uns novos. E por acaso não, é mais que os mesmos. Pois, eu também, exato. E então, desde aí passei a ter outro respeito e outra consideração e outra, sobretudo outra atenção ao que se passa no Brasil. Mas já antes, desde a altura em que passou aqui o Cálice, e já foi para um ano e meio, do Chico Buarque e do Nascimento, para mim, o Brasil, como eu já disse aqui mais uma vez, o Brasil é o melhor país a produzir música. As melhores melodias vêm de lá. E esta é uma delas. O Madalena, e trazida aqui pela voz da Mariana Norton, e sobretudo pela orquestração que deram. E aviso já que esta música tem para aí 6 minutos. A orquestração que deram à Madalena, que tinha para aí 3. Acho que está muito bem conseguido. E vamos ouvir uma bela melodia enquanto o Gaudêncio continua para aqui a assobiar. Este quer ver se me iguala, quer ver? O quê? Quer ver se me igualas, quer a conversar, quer também, quer ver se me igualas nas durações das minhas intervenções. Tu já tiveste 40 minutos, ok? Isto não vai adiantar. É bom que me esqueças disso. É. Vamos embora ouvir os Hot Club Jazz a trazer a Madalena, que me faz a mesma coisa. Vamos lá ouvir então a Madalena. Sempre Madalena! Não é? Porque são boas as Madalenas. Pois é. Até já, até já, até já. Forte ou fraco, alegre ou triste, é mais. nosso amor desperta. Louco só se desespera e se esconde lá na serra. É Madalena, o que é meu não se divide, nem tampouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Deve ter sido a tua primeira escolha do ano. Não, por acaso não. 28 de janeiro, sou rebelde de Janete. interpreta a melodia mais bonita que alguma vez o Carlos escolheu, isto na minha opinião, como é óbvio. Aí já estamos no ar. Até nem dá vontade de falar por cima desta música, mas temos que andar com isto para a frente. Grande música. RTP vai ser privatizada? Olha, eles já vão certeza que vai, mas não. Não foi ainda. Não foi, mas vai ser. As bolsas vão continuar instáveis? Tudo indica sim, mas claro. Claro. Vamos cumprir o déficit previsto para 2012 ou não? Não. A menos que a Troika aceite rever o valor, temos de cumprir a meta 4,15. É, o Pascoal ainda hoje disse ontem que os 5% vão ser cumpridos em 2013, está bem. O desemprego chega aos 15%, fácil. Ultrapassa. Não há uma previsão que coloque a taxa de desemprego em 15% no próximo ano, pois. Não é em 15%, é em mais. A crise no mercado imobiliário vai acentuar-se? Mudar de vida. O imobiliário, sobretudo na habitação, não é exceção e tem que se ajustar à realidade. Pois, mas acentuou-se. Os restaurantes vão sobreviver ao aumento do IVA? É. É. Com o quê? Não percebi, desculpa. Sobreviver ao aumento do IVA. Pois. É provável que comer fora volte a ser a exceção e não a regra. Depende. As nossas exportações vão continuar a subir? Resta saber a que ritmo, dizem eles. Sim, tem subido. Por acaso tem. Vamos regressar à agricultura e às pescas? É. Mas depende. Pouco. Agora com a ZEE que foi que conseguimos. O número considerável de empresários deverá aproveitar os incentivos fiscais que serão atribuídos a novos projetos de produção agrícola. Os impostos ainda podem subir mais? Já. Dizem que os impostos podem sempre subir mais. Mas no caso do IVA, o governo tem margem para ir até os 25%. Um limite máximo definido na CEE. Para já. É, não mais do que o limite máximo de 25%. Mas tu pensas que aqui está tudo bem controlado, isto está tudo... Vá lá, pelo menos temos isso como garantia. Sim, porque para 2013... Já ia para 30, não era? Não, íamos, pensei que íamos para 27, 2013. Os bancos portugueses vão fundir-se? Não é um cenário provável. E não foi. Fundir-se, não digo, mas... Os chineses vão mudar as nossas empresas de energia? Claro. A entrada da Three Gorges e da Straight Grid terá elevado a capacidade financeira a estas empresas. E agora já é daqueles que agora andam a correr para mudar o esquema de eletricidade e têm até 2015. China, Brasil e Angola vão mandar na nossa economia? Claro. Tudo indica que sim. Não mandam. Quer dizer, não mandaram em 2012. O Brasil ainda não está. A China e Angola já estão. O Brasil ainda nada a aparecer. Olha, Isabel dos Santos. Ou ela? Lá, lá, lá. Qual será a próxima melodia? É sempre um mistério. Até para mim que fizeste a montagem já não me lembro. Aposto que vai ser... Oh, não posso ser! É sexta-feira, por acaso hoje não que já é sábado. É sexta-feira, por acaso não que hoje é sábado. Sabes que esta música agora faz-me lembrar os dias em que eu ia para a empresa. Em que ia lá para Matosinhos, porque eu tinha... Quando uma pessoa vai a uma certa hora, se vai sempre à mesma hora, apanha quase sempre as mesmas pessoas no autocarro. Também entram àquela hora no trabalho. E havia uma senhora que ia no autocarro, quando chegava a sexta-feira, era sempre: é sexta-feira, meu filho está sempre a cantar isto, eu já sei a música. E então, é sexta-feira. É o que me faz lembrar esta música. Os subsídios no sector privado ainda podem ser cortados? Por acaso, não, agora estão a reconcar em duodécimos para agora ir reconcando. Por acaso, estão a voltar atrás. Eu acho que duodécimos era um bom nome para um grupo de música de dois anões. Ora bem, vamos voltar a ser um país de imigrantes? As condições estão reunidas, e sim. Sim. Mas vamos falar nisso daqui. Ah, não, vamos falar não, já falamos. Sobre a música que ouvimos ao bocado da Madalena. Há de destacar também a música da Mariana Norton, mas na primeira lista, que o Carlos nem sequer leu, de certeza. Mas eu, na primeira lista que eu enviei, a primeira música não era esta, a Madalena, porque eu não conhecia no dia em que enviei, já foi para um mês e tal. Eu, por acaso, nem conhecia que tinha visto, que não tinha visto aquele nome ali. Pois, tinhas visto. Convi, mas eu tinhas visto o Adriano Correia de Oliveira cantar de imigração. Eu até te ia perguntar, tu me mandaste duas vezes a mesma lista? Não, que eu mudei para mim. Quando vi lá, não sei o quê, Madalena era assim, oi, espera lá que eu tenho certeza que não viste, mas também não tinha assim por muito tempo. Pois não. Era a cantar de imigração, porque também retrata os imigrantes que muitos ouvem. Mas tens a escolha, caso não tenha ideia. Não, fica para depois. Mas acabei por escolher a Madalena porque, como vocês repararam, tinha mais referências a mim. Que eu já enviei os cores para o ano inteiro. As manifestações e protestos sociais ficaram mais violentos? Pois, ficaram. Estou tudo ali a 15 de setembro e 14 de novembro. Então não ficaram. Foi. Isso foi feito. Foi o Sócrates que mandou. Não, a solidariedade, social será suficiente para matar a fome? Não. Talvez. As instituições já não garantem um sim. Um banco alimentar reduziu os cabazes, a Caritas em lista de espera, blá, blá, blá. Estamos a falar de sobrevivência. A adoção por casais homossexuais avança? Provavelmente não. E foi o que aconteceu. Não avançou. Soubeste na Rússia que os casais norte-americanos estão proibidos de adotar filhos russos? Eu sei. Então, isso aí, já foi depois os russos terem dos americanos terem. É o advogado lá, coisa. Isto vamos voltar à Guerra Fria, pai. Eu gosto quando voltamos a outros times. Isto é uma categoria. É. A música que estamos a ouvir foi escolhida no dia X de março. 11 de fevereiro de 2012. É que morreu o Whitney Houston. Mamãe! Tem que ser bom. Ser bom. Qual será agora? Qual será? Olha, eu escolhi essa música. É claro que escolheste quando mudaste. Foi a primeira neste estúdio. Por isso é que eu trouxe. 10 de março de 2012, Chutes e Pontapés e Casinha abriram o recanto desse dia de 10 de março. Agora vamos falar sobre a escolha aqui do coisa. A minha escolha foi uma escolha bonita, 10 de março. Foi uma escolha, de facto, muito sentida, que ainda hoje corresponde à realidade. Não, não é a Casinha que vai escolher agora. Ah! Antes, boa Casinha. Ora bem. Eu escolhi uma música que se chama The Book of Rhydon. Eu não sei se mais especificamente o que quer dizer o título da música. O Livro dos Direitos... Ou dos Direitos Humanos, ou não sei. Mas... Ah, o Livro de Direitos, pronto. É, sim, sim. Um livro que está à minha direita. O Livro dos Direitos Ligados. Para cá está aqui, aí um jogo de computador. Sim. O Livro dos Direitos Ligados. Right on. Estás a ver? Sim, sim. É assim, eu conheci esta cantora... Ela é uma cantora de jazz. Né? Eu conheci a cantora... em 2005. A Joana Nilsson é uma cantora polaca. E ela tem duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, tem uma simplicidade na música, porque ela não canta com muitos instrumentos. Raramente canta com muitos instrumentos. Canta só com uma viola, ou só com aquelas coisas, não é violoncelo, mas é um tipo de instrumento parecido. Joan Nilsson. Nilsson. Escreve-se Nelson. Nilsson. N-E-W-S-O. Nilsson. O novo som. O novo som da Joana. Nilsson, exatamente. A nova versão da Gaiva. Digamos, esta cantora, ela, não sei que idade que ela terá, mas ela tem uma voz sempre de miúda. Não sabes que ela tem 30 anos, não sabes isso, faz, porra. Pronto, então faz sentido, há uns anos atrás, quando eu conheci, quer dizer, aqui no mundo da música, ela tinha 23. É lá, bem bonitinha, queres conhecê-la? Por isso, está, sei, número está mal. Norte-americana, Nevada City. Olha, tinha a impressão que era polaca. É parecido, ao lado. Sim. Mas já sabe que eu tinha ideia de que era polaca. Porque tu inventas muito, já te disse. Não, porque me disseram. Oh, está aqui com o peito à mostra. Ah, maluca, deixa ver. E olha aqui. Eu dou o site aos ouvintes, é zimbiozinho, bomzinho. Ei, the night on the cool. E sei porque é que escolheste essa música. Mas escolheste uma versão que eu não escolhi. Não foi? Ah, está mal. Não foi isso? Não foi essa versão? Não. Não. 24 de Março, My Mortal, My Evanescence, dos Evanescence. Esta foi mais, esta versão tem guitarra no meio. Pronto, está bem, deixa lá, não matas. Adela! A gente agora vai ouvir, pode ir dar uma volta que a gente vai ficar aqui, olha. Sem cadeira. Ai, ai. Bom, é assim, eu sempre achei muito graça essa rapariga porque ela... Também eu, agora também. Tem uma voz assim muito, muito miúda, muito... Pronto. E cá está, são músicas muito simples. É um bocadinho o mundo oculto, porquê? Porque essa intérprete, tal como tantos outros que fazem realmente música boa, não são conhecidos. Pronto, sim. Não são assim conhecidos. Eu não tocar peijão, lá que me chama aquele instrumento grande. No caso dela, nem o facto de coisa fez com que ela fosse conhecida. Mas pronto, pelo menos aqui em Portugal e na Europa em geral, não é assim. E eu então, no fundo, sempre gostei muito dos discos dela, a ponto de tentei tirar a discografia toda dela. Ela não na droga, parece-me. Pronto. Eu tive, foi também mais uma... Mas é bonito, por acaso. Foi um dos discos, aliás, foi uma das cantoras que eu tive... Escolhi-se bem. Escolhi-se bem. Foi uma das cantoras que eu tinha a discografia toda dela. Tinha, mas já não tenho. Pitchfork. Sim, também está aí no, como um dos melhores álbuns, acho eu. Pitchfork Media. Pitchfork é o nome do site onde eu sou. E tem uma fotografia dela bonitinha. Sim, mas a Pitchfork Media é... É, pronto, eles fazem anualmente o... É uma espécie de billboard, mas é um bocadinho mais... Por acaso, refinada. Já sei que estou insistindo, mas a cara da rapariga é bem bonitinha. A pena é andar na droga e mostrar o peito. Digamos que a Pitchfork Media é um bocadinho mais refinada do que a billboard. Pelo menos eu pessoalmente gosto mais daquilo que apresenta a Pitchfork Media, porque é mais novo para mim. Do que as coisas da Billboard, que já... Primeiro, eu desde que a Taylor Swift chegou ao primeiro lugar com aquela música... Nada, ever. Duvido viamente... Na altura em que tu disseste que o ano dela, o 2012, ia ser o ano dela... Estava a ser o artista do mês na zona, era a Taylor Swift. Em outubro. Pronto. Não gosto desta parte que vem agora. Não gosto. Tem guitarra. Não dá, pá, falam lá da rapariga jeitosa. E é assim, eu escolhi esta música porque ela faz lembrar quando eu comecei a minha coleção musical. Quando é que foi? Foi no ano de 2005, através de um amigo meu que tinha os DVDs, e aquilo que ele fazia era, olha, empresta os DVDs vinham letras cada um, tinha três, era o DVD com ABC, o segundo DVD com DEF e depois por aí fora. Então, no JKPL vinha dois, três discos da Joana Nilsson, depois eu consegui gostar, eu também tenho muitos mais, este também são um ou dois. Agora já tem mais, na altura. E então, consegui esses discos. E a verdade é que esta música foi talvez aquela que mais marcou, não só da própria Joana Nilsson, mas também daquela altura. Da altura do encanto da universidade, sabes? Ou seja, até ao primeiro semestre, até ao final do primeiro semestre, eu fiquei encantadíssimo com a universidade. E ele era muito giro. Tinha pessoas que eram diferentes e tudo mais. E gostava muito daquilo. Não são dois álbuns, mas são três. Não interessa. O que interessa é as imagens dela. E pronto. E tinha essa. E sinceramente gostava... Foi uma música que me marcou e que depois serviu de refúgio. E sabes também que fez lembrar outra coisa. Fez lembrar numa altura em que a Universidade de Aveiro tinha uma... Olha a Red Shoes. Tinha uma... Isto foi do concerto, de certeza. Captain of My Soul, Rita Red Shoes, abriu o programa de 7 de Abril de 2012. Pois. Nós fomos no dia 5. Pois. Of My Soul. Continua. Já te perdeste o discurso. Não, sabes que essa música depois é assim. Para lembrar uma coisa que era, a rede da Universidade de Aveiro tinha vários computadores ligados. Computadores, alguns deles, de utilizadores normais. Que não tinham proteções. Sim. Tu podias entrar na rede, que ele dizia toda a rede, depois tinha lá Departamento de Comunicação e Arte, mas não sei o quê, entravas lá, tinha para aí 20 computadores. A maior parte, de facto, não dava para tu entrar lá. Mas havia alguns que tinham partes a partilhar, eu cheguei a tirar gigas e gigas e gigas de música. Tinha uma coisa que eu me arrependo, agora também não serviu de nada, mas tinha uma coisa que eu me arrependo muito de não ter tirado. Quer dizer, tirei, mas pensei, oh, isto não serve de nada, vou pagar. Que eram 4 gigas de podcasts, DSF, Antena 1, isto em 2005, mas tinha chamada podcasts, eu, olha o que é isto, podcast, deixa-me tirar. Ah, em altura não fazia ideia do que era um podcast. Aí olha. E foi engraçado, porque faz lembrar precisamente isso, dessas... E deixava o portátil ligado a tirar, esperando que as pessoas não saíssem dos PCs, a tirar umas músicas. Assim, ah, que fiz. Sério, por acaso, era de barulho. Gostava muito desse tipo de coisas. Boa noite. Boa noite, sim senhor. Pronto. E a Joana Nilsson acompanhou-me na universidade. Acompanhou-me na universidade, ou seja, era uma das músicas onde a artista que eu ouvia. Sim, mais para a noite, não sei o que, ouvia, passo sempre, a cantora, Joana Nilsson. É a faixa número 3 do álbum de estreia de Joana Nilsson, chamada The Book of Right On. Right On, como ela diz. O álbum. O álbum tem o nome de Milk Eyed Mander. Este rapariga escolhe uns nomes casitos para os nomes. O género que aparece aqui é indie folk. Um folk indie. Sim, mas isto não é bem jazz. Não é jazz. Depende. Tinha 22 aninhos, já viste? Quando nós tínhamos 22 anos? Já nem me lembro. Vamos embora. Vamos embora então. Depois o Captain of My Shoes. Depois não, durante. Captain of My Shoes. Captain of My Soul. Ah, Rita Red Soul. É que o Captain of My Shoes. É muito bom. Até já, meus senhores, vamos ouvir esta música que é muito bonita. Não conheço, mas é muito bonita. Próxima estação, aeroporto. os Azeitonas passaram por aqui, quase que aposto que foi em maio. Dia 12 de maio. A primeira música desse recanto. O dia em que a gente viu. viu o futuro a andar ali à nossa frente. Ora bem. Vamos voltar às perguntas, que isto já é que interessa. Vamos voltar às perguntas. Perguntas. A legislação das barrigas de aluguer será aprovada ou não? Dificilmente, diziam eles. E foram? Vão nascer ainda menos bebés em Portugal? É quase inevitável. Mas para já agora... Ah, sim. Não, as portagens na escuta acabaram por ser aceites? É fatal como o destino. Agora já nem se sabe. Agora querem é voltar ao sistema antigo, BBB, mas os utentes já se calaram com medo. Porque também porque a maioria deixou de andar nas escutas, vai por alternativas. O Serviço Nacional de Saúde vai mudar radicalmente? Não. Começou por ser gratuito, passou por tendencialmente gratuito, a tendência agora é para que saia cada vez mais caro, aceder ao Serviço Nacional de Saúde, blá, blá, blá. As taxas moderadoras das urgências vão duplicar, a cada exame efetuado custará mais, mas a fatura não dispara apenas o caso de emergência. Mas não mudou o radicalmente. A escolaridade obrigatória vai ser mesmo cumprida? O que é que as crianças com isso? Até o 12º ano. Ainda não. Ainda. Vai ser. Haverá fusões de universidades? Também não. O processo é uma certeza em relação às universidades clássica e técnica em Lisboa. Ah, sério, em Lisboa, não interessa. A justiça passará a ser menos lenta? Não. Ali diz, sim, mas... A diminuição de dependências e maior... Mas pelo contrário, tem que ser mais lentas. Portanto, sim. Ali diz que sim. Portanto, mas. É um sim, mas. Algum arguído cumpre pena num processo face oculta? Não, pelo menos em 2012. Muito bem. O processo Casa Pia chega mesmo ao fim? Provavelmente não. Então, os corpos das vítimas do Rei Gob vão ser encontrados? Foi ainda tão nice. Francisco Leitão, um homem de 44 anos que a polícia cruzada matou 4 pessoas. Verdade? Não. Acho que não apareceram. Não me lembro bastante disso. Isaltino Moraes, vai mesmo ser preso? Não. Não necessariamente. É aquela prisão de domiciliária que pode ir quando quiser. O caso Rui Pedro é esclarecido? A resposta é quase impossível. Não. Duarte Lima é julgado em Portugal ou no Brasil? Em Portugal. Mas claro. Os furtos em supermercados vão continuar a aumentar? Claro. É quase uma regra aritmética. E a verdade é que não é só nos supermercados. Isto anda em uma gatonagem, isto é uma pouca vergonha. Levo o pego na pistola, mas que eu morra aqui. Vale a vida, é extraditado para Portugal, por acaso? Só a justiça britânica sabe, mas estes acertaram. A decisão da Braxa é conhecida a 26 de janeiro. Foi agora, pai, há 2 ou 3 semanas. Renato Seabra poderá apanhar a pena máxima? Sim. E foi. 25 anos. Barack Obama é reeleito presidente? Não foi a máxima, mas será perpétua. Com o saldo da política externa norte-americana, Obama seria automaticamente reeleito a 6 de novembro de 2012. Ele lava-me famoso, blá, blá, blá, e o Casar da canhou. Vai haver ataque ao Irão? Vai haver que música que é? Yeah, meu, so by the nice, so by the cool, on the freak, so by the cool. No mesmo dia, 12 de maio, escutamos Sérgio Godinho a interpretar uma canção chamada Iveltina. Então, Vina. Foi no dia em que o Carlos Bonaparte disse-me assim, anda comigo ver os aviões, vamos até à lua na companhia da Altivina, e dizia assim. Vai haver ataque ao Irão por causa do programa nuclear? Por acaso sempre pensei que fosse saber. Mas não. Desde que em 2005 o presidente do Irão, Muammar al-Gaddafi, afirmou que o regime nuclear todos os anos especulam a sua possibilidade de um ataque Israel ao Irão. Não falta muito, digo eu. A primavera árabe pode degenerar em inverno fundamentalista islâmico? Não. Bashar al-Assad vai acabar com Muammar Gaddafi? Ainda não. Ainda não, mas... O ano ainda não acabou, ainda é possível. E eu sei lá que sim. Eu estou sozinho à noite, à noite, à noite, à noite. O megaterrorismo sobrevive à eliminação de Bin Laden? Claro. A seguir à morte de Bin Laden não houve qualquer retaliação espetacular como chegou a recear. Sobrevive? Mas já andam muito... Quer dizer, não andam. Um gajo chega à Síria e é o que é. Mas pronto. A Síria não é... Não, e não é só isso. Então, diz-te, fala. É que é terrorismo. Então, nós vamos ter agora o regresso à União Soviética. Não é para 2012, não é para 2013. De todas formas, preocupes, como é que é terrorismo nunca acaba? O ser humano é mau. O ser humano é mesmo muito mau. Por isso é que o terrorismo nunca acaba. Bah, tu me mandas. Não estamos a falar desse... Putin, vai ter de enfrentar uma primavera russa? Não. O cara achava que sim, mas não. Ah, eu gostava. Vamos lá. Governos europeus continuam a cair? Não. Itália. Só. Porque o homem não quis. Não quis, mas agora não sabe se vai candidatar. Isto também. A Turquia existe na União Europeia e afirma-se como potência local? Não. Que pena. Se Chipre presidir à União Europeia em julho de 2012, Ankara congelará as relações com Bruxelas. Agora o que. Agora, hoje de manhã, estava a ouvir aqui que. A entrada da Croácia no Parlamento Europeu já está a causar muita confusão e Portugal vai ser dos países mais prejudicados porque vai perder 4 eurodeputados. E o que eles querem é aumentar os eurodeputados e modificar o Tratado de Lisboa. Ou seja, aumentar os mamões. Estás a entender? Uhum. O Iraque mergulhará no caos sem as tropas dos Estados Unidos da América? Não. Não parece. Esta é a mania que só os Estados Unidos é que vai. O Reino Unido pode mesmo abandonar a União Europeia? É. A relação sempre foi agitada e bebebe, Londres não sairá da União Europeia, nem se ganhará na sua forma. Ah, diz aqui que não, que Londres não iria. E de facto, não iria. Ora bem, nós agora vamos a um senhor madeirense, não vamos ouvir a versão dele, mas... Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Ainda não. Há quem usa uma música que me diz muito pela negativa. Qual? Os abões. O quê? Os abões. Dos azeiteiros, do azeitona. Viste muito pela negativa. Já está aqui com o microfone cancelado. O que é que eu ia dizer agora? E a música diz pela negativa? Inerva-me. Porquê? Porque uma vez eu ia na rádio cidade, uma rádio, que é paga, que tem logros, esta música tirada nitidamente do YouTube. E o que é que os azeitonas têm a ver com isso? Návia. Oh. Mas arrinta-me música. Porque faz lembrar. A mim faz lembrar. Faz lembrar aquelas coisas que a gente de vez em quando assiste, ou pelo menos que as pessoas não se apercebem e eles aproveitam-se disso, que é. Ah, isto é TVI. A gente pega e tira uma música do YouTube, ou mesmo assim para reclamar, mas assim com o som de abafado e com aquele ruído todo que. Das músicas típicas do YouTube, sabes? E coisas. E esta música de. Não sei se é do mesmo grupo que a TVI ou não, mas cheira-me que sim. Mas. Ao mudar esta música. Ei, então acabou o Italvino, o que é que é? Mas aí ia dar Splish Splash. Não, aquilo era um indicativo, não me esquece. Ah, bem. Coisa, pronto. Sinceramente, coisa. E não gosto de música. Quer dizer, gosto, mas para lembrar esse episódio deprimente que eu assisti. Mas os azeitonas não têm propriamente. Não têm golpe. Estou a tentar descobrir quando é que escolhi isto. Ah, afinal não foi num dia, já estou a dizer as neias. Disse no início do programa que era só programas em que a minha emissões em que a prioridade foi minha, mas não, essa foi uma resposta. Lá na Daily Video Game 7 de julho, à resposta do People Help the People dos Birdie. 7 de julho de 2012. Dos ou da? Da Birdie, o que é que eu disse? Dos. O Maximiano de Souza nasceu no Funchal, na Madeira, 20 de janeiro de 1918. Morreu 29 de maio de 1980. Cantou muitos sucessos que ainda hoje são cantarolados, como Nem as Paredes Confesso, Noite, Companheira dos Meus Gritos, Pomba Branca, João e Florista, Mula da Cooperativa, Sinal da Cruz, e o Sinal da Cruz, da Cruz dos Meus Dias, Pum Pum Pum, e a Pequena Capelinha. Eu desde pouco chorei essas músicas. Nem às paredes confesso. A música que vamos ouvir não vai ser trazida pelo Max. Subiu alguma coisa tipo PUM! Foi a garrafa que me fugiu das mães. Pois. Tá. Não, este PUM ainda não foi. Gostei muito da versão que estes senhores trouxeram, que vamos ouvir aqui, que é a Tuna Veterana da Universidade Portucalense. Faz-me reportar também algo que aconteceu em 2012. Foi quando fui convidado para assistir uma noite de tunas em Oliveira do Douro, em Vila Nova de Cagaia, e que a pessoa que me convidou depois acabou por não aparecer, não interessa, fui. fui eu ver as atuações e a seguir a uma música que já passou aqui, a IG Tuna, Leiria dos Estudantes. Lembras-te que tivemos 7 minutos a falar sobre. 7 minutos a falar sobre o vocalista. A seguir a essa, a música que eu gostei, quase que o bonde estava assim, tudo entusiasmado, bater pau. Foi esta Rosinha dos Limões. Gostei muito da maneira como eles integraram a guitarra e a maneira como eles interpretaram. E logo na altura decidi, ainda estava lá dentro do auditório, e decidi, isto vai passar no último Escolhes Tu, Escolho Eu, no 2012. E porque o nome Rosinha faz lembrar duas das pessoas que estiveram ligadas a uma desgraça que eu passei, faz precisamente hoje 3 anos. Começou hoje, foi a 29 de dezembro de 2009, começou uma nova fase da vida. Mas sabes o que eu vou dizer, se calhar já te disse isto, não digo outra vez, faz conta com o que eu disse. Hoje, passado 3 anos, eu não sei se foi mais positivo ou negativo o que aconteceu. As mudanças que eu tive nas minhas rotinas e nos meus amigos. Acho que estou mais... A ideia que me dá é que foi mais positivo do que negativo. Estou mais... Claro que fica aquela coisa do projeto que ficou por mostrar. Mas... Ainda vai ficar até morrer. Daqui a... Sei lá, a gente tem 87. Não passa nada. Vai ficar sempre um projeto por realizar, aquela ideia, mas... De resto, em termos de rotinas, de ocupações e de amigos, pessoas à volta e de cabeça, sobretudo de cabeça, a saída de onde eu estive, aliado à colaboração da rádio e depois à entrada no emprego onde ainda hoje estou, fez mudar. Bem, eu e acho então que essa... se sou teatro, pois. Pois o quê? Ah, uma reunião, coisa, tá. Se fosse essa ocupação, pronto. Para todos os efeitos, ou terias alguma coisa, não podias fazer tudo, não é? Pois não. Portanto, eu fico em crer que foi mais positiva do que negativa. É, em termos de. E porque cresceste, porque deu para perceber pessoas. Em termos de progressão pessoal. E até pessoas que estão realmente à tua volta quando está tudo mal. É? E esta Rosinha faz lembrar de hoje as pessoas estiveram ligadas a esse momento. E então hoje, 29 de dezembro de 2012, é do género. Pronto, vamos mandar limões contra elas e fica tudo resolvido com a tuna de trana da Universidade Portugalense. E pronto, já se me queipa. Está tudo dito. Agora, tunas então. E recordar coisa mudou e acabou. Pronto, a música vai acabar videogames e vamos até aos videojogos e vamos coisa e aquilo. Perceberam? Nenhum. Estou aqui, estou para a noite. portuguesas existem muitas. És única! Bailarina da minha caixa de música, fita abrir os olhos, estar os primeiros passos, mudo aos pés cada vez que te tenho os braços. Gostava de superar ventos e tempestades, preservar teu olhar, com o passar de idades, fechar-te numa redoma, com o céu cor-de-rosa, fazer-te sonhar de olhos abertos e dormir de outra forma, dar-te uma estrela para não teres medo escuro, um bom presente, assegurar-te um bom futuro. Escuta, amor, aquilo que eu digo hoje, amanhã, mano, pode ter ido. Para muito longe! Pode ter emigrado? Ainda não. Mas já sei, já sabia fazer em França. Pronto. Mas é isso, deixa eu dizer. Tá bem. Então vamos às perguntas. Vamos lá. Vamos às perguntas. Perguntas, sim. Porque a avó já não está cá, na terra. Há mais ou menos vem a ganhar um Emmy? Não. Deixa ver se foi a brasileira que ganhou. É pouco provável que a televisão portuguesa volte a receber tal decisão. É desta que o Lobo Antunes ganha o Nobel? Às 11. Deixa ver o que é que eles dizem agora. O mais certo é que o próximo Nobel para a língua portuguesa cabe a um brasileiro. O Estado vai desistir da coleção Berardo? Foi. Cada vez mais. Cada vez mais. Mais segura cada vez que vais dando passos, cumprindo novos espaços e locais, ganhando confiança. O Estado vai desistir da coleção Bernardo? Será? Por acaso eu não sei. Não ouvi nada sobre isso. Lá chegará o dia. Bela, linda, força, vida, emanada, alma, tudo. Pirim, pirim, pirim, gira, acredita, tu tens o mundo. Os portugueses vão continuar fanáticos nos festivais de verão? É uma moda que pegou destaca. Um livro eletrónico vai entrar na moda? Sim. O fenómeno ganhará de certa visibilidade no dia a dia. Os gatos fedorentos deixam a sua fase burguesa? Não. Porquê a fase burguesa? Então o que é que eles fazem? Fazem anúncios para a Mel. Eles não têm programa. Pois. Têm programa na Mel, uma vez por mês, quando se lembra. Não deixaram, não. Camané, o Ricardo Luís Pereira, que entrou na comercial, mas já não sei se foi em 2011. Camané, vai ganhar um Oscar? Seria a cereja em cima do bolo, às 11. Lars von Trier consegue regressar a carne? Isso não sei. Ah, foi aquele que elogiou o Hitler, já me lembro. Os franceses não têm memória curta e não perdoam o antissemitismo. Pois, não volto. J.K. Rowling lançou o primeiro livro pós Harry Potter? Não. Ah, enganaram. Lançou o romance, o homem. A mulher. O Museu dos Costos vai ser inaugurado? Em julho de 2020. Portugal consegue sobreviver no grupo da morte do Euro? Ainda do europeu futebol. Isso sobreviveu. Mas depois não passou outro mês. A probabilidade é que já contra nós. É disso para um vento gosta e o povo também. E passamos. É desta que o Sporting volta a ser campeão nacional? Opa, esperem um bocado para 2014. Pode ser que seja campeão da segunda divisão. O Futebol com o Porto consegue renovar o triunfo na Liga Europa? Sim, sim. Quando levou 4 Manchester City, foi uma categoria. Será que a China vai dominar os Jogos Olímpicos em Londres? Nem por isso. O Zé Bonte vai bater outra vez o recorde de 100 metros? Bateu. Não se sabe se voltar homem para isso. Tu tens o mundo. Desconfia-se que é rapaz para refazer história nos Jogos Olímpicos em Londres. E foi o que fez. Michael Phelps vai ganhar tanto quanto ganhou em Pequim em 2008. Não ganhou tanto, mas entrou para a história como o atleta mais medalhado de sempre. Já tem tantas medalhas quanto Portugal durante toda a história. Jorge Jesus vai manter-se como treinador do Benfica? Sim. Jesus pode tornar-se o técnico maior longevidade na luz da era moderna se ficar até o fim do contrato. É verdade. E pelos bichos vai ficar. Porque é ambicioso, gosta de achincalhar o futebol inglês e tem um agente capaz de coisas que não lembram o menino Jesus. Coisas como milagres. José Mourinho, conquista a Liga dos Campeões pela terceira vez? Não. Talvez em 2013. Chega. Acredita, tens um mundo. Tens um mundo. Tens um mundo. Conseguirá Cristiano Ronaldo roubar a bola de ouro a Messi? Não. E acertar. Já agora, deixa eu ver. Entra o clichê número 1. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi jogam numa liga à parte. Ah, isto foi da Aoi Terezinha, no dia 5 de maio de 2012. Foi a primeira música de maio. Clichê número 1, Cristiano Ronaldo com Lionel Messi jogam numa liga à parte. Clichê número 2, Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo, sim, porque Lionel Messi não é deste planeta. Por isso é que ele é o melhor do mundo. Qual é esta, pá? Rafael Weiss, how on a nose. Fala português que eu não entendo nada. Rafael Weiss, só o céu é que sabe. Heaven Only Knows, 21 de julho de 2012. Aposto que não vamos ouvir nenhuma música de junho no meu programa. Se o próprio fizer boa figura no Euro, lá no Messi e tal, mas não ganhas. Alguém se chega à frente para comprar o estado de Leiria? Anda aqui muito pop, pá. Pois é, verdade. Alguém se chega à frente? Pois, bem-nos parecia. É como eles terminam o pequeno texto. Vamos à música? Tu não sabes qual é a música? Esqueci de perguntar. Eu não sei. É, sabe? Eu não sei. Qual é? Chama-se Velha Casinha. Velha Casinha? É verdade. E quem canta? Carlos Bonaparte. Ah, também. Já me passou aqui isso? Não. Não? Esta música tem uma particularidade, hein? Qual é? É que o instrumental é o mesmo que Rosinhos de Limões. Ah, por isso foi fácil escolher. Pois, tu me disseste a que horas. Pois, está bem. Pois. Esta música foi também a última que eu... A última letra que eu escrevi e cantei foi a última letra que eu escrevi. Música que eu cantei e escrevi? Não, a última letra que eu escrevi. Hoje depois de ter escrito esta música, eu não consegui escutar mais nenhuma. No meio de casa também. Ah, este é o teu último. A tua última produção musical? Já, meu. Até hoje? Ah, isto é histórico, pá. Histórico! Histórico! Quando é que foi isto? Isto não foi em 2011 já. A última gravação foi... E não sabes o dia, o mês e a hora? Não somos muito fracos. Não, já foi uma questão mais de... Deixa-me fazer alguma coisa para... Como que... Não sei explicar, mas já tentei... Sabes quando tu tentas... Como que dizer que já tem muitos anos, tenta voltar a... Mas já não tem mais aquela força, já... Já foi um último suspiro, quase. Sim, é um último suspiro musical. Ainda que eu vou tentar revisar a música em 2013. Já disseste. Se a cadela ela deixar... Se nós para dormir foi um castigo. Estava quase a dormir. E lá, o que é que se passa aqui? Cala-se. Vais a dormir. Ah, que grande besta, pá. Eu vou matar. Um tiro. É hoje que mas aos limões, à cabalinha. É hoje que eu vou lá mais. Cabalinha! Olha a cadela. Para que és a mesma vontade. Mas enfim. Eu, quando disse, a Noite das Tunas também fez lembrar os concertos em que eu estive de um lado do palco. Hoje estamos muito numa música e a deixar no palco e tal. Yeah. Continua. Ah, é isso. Esta foi a minha última música. Em breve vou tentar regressar. Não, é a penúltima. Ainda vai ser outra assim. Não, a minha última é minha mesmo. Ainda vou tentar regressar. Não, a música não é tua. A letra é tua. Sim, então não digas que a música é tua. Porque não é tua. Mas eu gosto de fazer... Que mas a música não é tua. Mas todos podem fazer... Mas a música já existia. Mas vocês não podem fazer plástico, o que é que eu não posso fazer? Mas a música já existia. Mas não, os outros fazem plástico. Mas tu deixas a música é minha, a música não é tua, a música já existia. Tu fizeste o problema. Tu fizeste o problema é que achaste numa música que já existia. Aliás, já existia há décadas, já existia para aí há meio tempo. Mas apetece-me fazer plástico. Qual é o problema? Afinal, tu não tens a saber qual é que é o original. Suponho que é do Tony do Coisa. Não. O original não é que sei. Suponho que é do Maxi Pereira. Não, não interessa. Suponho que é do Maxi Pereira, mas a gente não sabe se é. Maxi Pereira. Maximiano de Souza. É a mesma coisa, Maxi Souza. Pronto. Está bem. E agora, qual será? Olha, é da feira do mesmo dia. O que é isso? São os Tênis com Take 25 de agosto, Take Me to Heaven dos Tênis. É a mesma coisa. Um mês e tal coisa. Eu respondi com uma música que passou no dia de Natal na Via Esponte Reis. Because I saw your face. Nós todos a olhar para a bandeira e é suficiente. Bem, já na altura falei nisso. Pronto, foi a tua última música e mais. Não é isso, e é uma espécie de homenagem à minha pessoa. Pronto. E é uma espécie de... Antes daquilo que poderá vir para aí, para 2013. Já estou a preparar aí coisinhas para 2013. Pouco. Despacito. Uma coisa piano. Que não disse este ano e que me fez muita falta e que eu já lamentei profundamente, já fui à missa o 7 dito, que foi o... Boas festas. São os votos da Antena Web. Como é que era a música que eu fiz? Era da Lady Gaga. O quê? A música que eu fiz a Boas Festas. Ah! Quanto a todos os meus seguidores, seus locutores. Antena Web e a todos os seus locutores. Desejam 2011 cheio de virtudes e louvor. Bum, bum, bum. E quanto ao Natal, que seja como todos os anos, brilhante e especial. Por acaso, isso aí com o Tititi até parece uma música de Natal. Vamos trazer uma música de Lady Gaga, uma música de Natal. Mas a música é minha, minha. Claro. Mas há uma coisa... Os outros polémicas no Papo de Tocha, é verdade? Pois, claro. Que é para a gente ter assim uma grande carreira, estás a ver? Esta semana ele foi convidado no Porto Canal. Tristeza. Nunca mais vejo Porto Canal. Vejo mesmo que é do Pinto da Costa. Ele também não é de plágio, mas é de coisas assim... E foram-lhe oferecer uma concertina, uma guitarra, não sei o quê. Só oferecer assim que é umas caralhinhas, mas é bem. Não foi uma concertina, foi uma guitarra. Isso pareceu uma concertina. Não interessa. On left for me, vamos embora até ao céu. Olá então. Take me to heaven, tennis, e vai seguir a quarta melodia de hoje, que será interpretada por Carlos Bonaparte. Também é tocada por ti, Calcum. Não. Não é? Não. Mas para qual plágios? Pensei que ao menos ia ser um instrumental teu ali no órgão, está ali atrás. Não. Então mete embora. Por cima repara, vais reparar na música, se quiseres ouvir, vais reparar na música, que já não é cantada com o mesmo fulgor, já é de um cantor já. Não, já de varia de muita idade, já não tenho a mesma elasticidade vocal. Já tinhas passado os 27 anos, sim. Sim. É. Já devia ter precisamente esses 70 e quantos, quantas coisas que eu tenho, 74, não é? Sim, acho que é 74. É, 74. E então, como é que chama a música? Velha Casinha! E estás com sono, porquê? Não tô nada. Uhum. É Velha Casinha. O chás foi de alto? Velha casinha que deixei quando era criança, um menino cheio de esperança e o sorriso que tinha. Velha casinha que me traz hoje a memória, uma bonita história e uma cantiga de amor. Velha casinha que me faz lembrar meus pais, hoje memórias não mais do que a memória que tenho. Velha casinha, uma cantiga sagrada, onde a fome reinava, mas havia alegria. Velha casinha, onde eu cresci tão contente e vi perder de repente o final da tarde tão triste. Velha casinha que hoje canto e recordo, e ao cantá-la quase eu choro, já não existe. Velha casinha que me faz lembrar a meus pais, hoje memórias não mais do que a memória que eu tenho. Velha casinha, uma cantiga sagrada, onde a fome reinava, mas havia alegria. Pais, hoje memória não mais do que a memória que eu tenho. Velha casinha, uma cantiga sagrada, onde a fome reinava, mas havia alegria. Yeah, by the night. Yeah, by the night. Isto que após foi 18 de agosto de 2012. A moda isso foi. Oh, bitch! Primeira música depois dos Jogos Olímpicos, The Beatles, Angel. Ouvintes, estou demasiado amargurado. Saudades dos meus tempos de cantoria, com licença. Bota para lá. Bota aí um whisky. Tu escolheste esta música também, a que acabámos de escutar. Testado. Porque a versão de Rosinha dos Limões também passava, foi cantada no grupo Teatro Onde a Gente Andou, pela mãe de um que passou aqui em 2012. É verdade. Eu quero ser cowboy. Ah. A mãe cantava isto. Rosinha dos Limões. Que pé. Vamos ter agora um momento em que o Carlos vai deixar-me tapiar. Segue-se o momento em que eu vou fazer o meu resumo do ano. Do ano. A nível pessoal e profissional. E vamos chegar ao fim a uma conclusão. E é também um momento em que o Carlos vai perceber que raio de comentário era aquele das natas que estava na nossa pasta há meses. Não é das natas, mas sim das datas. Eu disse datas. Preciso dizer natas. Então vou dizer outra vez. O documento das datas que estava na nossa pasta pública. Não é pública, é partilhada. Se fosse pública. Bom. Então diz assim. Só diz as datas, por isso eu estou a olhar para isto para ver se ainda me lembro tudo. Porque eu só meti as datas porque assim o Carlos me lia, mas ficava sem saber. O que é que escreves aqui? Já vou saber que datas são estas. Estou mesmo curioso para saber que dia. Então são as mudanças da fase da lua para 2015. Começa lá por 2 de janeiro, esta sei, foi ao teu outro estúdio, ao estúdio número 1, a apresentar uma peça. Foi ou não foi? Foi. Eu logo assim, conta outra história. Foi começar. Conta outra história. O nome do fecheiro é que eu estou a história. Apresentei uma peça, pela primeira vez apresentei uma peça completa só para uma pessoa. Claro, foi para o Oscar Anil. Claro. No dia 2 de janeiro. 11 de fevereiro foi o dia que morreu Whitney Houston. Foi lá por causa disso. Foi nem começou uma relação que viria depois de mudar o meu ano, mas mais à frente vou chegar lá. Portanto, o 11 de fevereiro aconteceu uma coisa que eu não sabia que estava a acontecer e foi no dia em que tu andavas à procura de ferramentas e não havia no outro estúdio. Já não te lembras? Lembro. Foi no dia em que eu conheci. O 11 de fevereiro foi também o dia que eu conheci, o sexta-feira do vosso CC. O 11 de fevereiro foi um sábado. Foi. Sim. Foi quando a minha descobriu que, ao contrário daquilo que ela achava que eu estava a exagerar, que ela descobriu que nos tinham roubado a casa. Foi no dia 11 de fevereiro. Tinham ido à coisa lá fora. E que queria ferramentas e não havia. Pois. Queria uma coisa qualquer para o teu computador. Já me lembro. E foi o dia em que eu descobri a sexta-feira. E o dia em que começou. 17 de março. Pois. Tu sabes. Eu? Jantar da nossa turma 11º ano. Não. Foi das noites de jantares. Foi talvez o jantar mais importante do ano. Porque eu gosto sempre de reencontros. Sou uma pessoa que gosta de reencontrar pessoas de outros tempos. E no dia 17 de março, eu e o Oscar Alinho seguimos um novo rumo da nossa vida. É verdade. E então fomos encontrar pessoas com quem já não estávamos algumas há 8, 9 anos. E foi muito melhor do que eu estava a pensar. E para surpresa do Carlos, a pessoa com quem eu falo mais, com quem dei melhor, era a pessoa com quem eu andava pior na altura. É verdade. Mas gostei de. Ainda hoje fica uma expressão que ainda hoje uso muitas vezes, que foi usada naquele jantar, que foi 2010. O ano que não deveria ter existido. E o Carlos vai comentar, pois, pá, até não é, não deveria ter existido, na verdade. 5 de Abril, Rita Red Shoes no Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia. E a gente lá foi. Foi um concerto bem jeitoso. Por acaso foi um. Que tu gostaste, não foi? Que eu lembro de rir muitas vezes. Gostei. Muita risota, bom concerto. Pela primeira vez assisti ao vivo, há um que assistia desde miúdo, um storyteller. E assisti ao vivo a contar histórias e tal. Só que com pena foi ela ser uma das. Coisas contra a. Contra o acesso, contra a liberação à música. Exato. Pela primeira vez assisti um storyteller ao vivo. Se bem que o storytelling que a gente assinou tinha apresentadores da cantinha, mas pronto, foi para dar mais dinâmica à coisa. Sabes que no dia que estivemos a gravar lá no estúdio número 2, dia 15 de dezembro, à mesma hora o João Pedro Paes estava a fazer um storytelling no Auditório Gay. Ah, é? Ora, não sabia. Não, tinha ido. E a gente levava-te. 18 de Abril. Não sei o que foi isso. Nem eu. Foi no dia, até que apareceu uma série da pessoa mais à frente, o dia em que me disseram a frase mais bonita do ano. Obrigado pelo convite, porque o teu aniversário é algo que deve ser mesmo. A tua existência é algo que deve ser mesmo celebrado. Foi ou não foi? Tu não conheces a pessoa que disse. O dia do meu aniversário, por acaso, foi o. Talvez foi o dia. Não sei se foi o dia melhor, o aniversário melhor que tive, mas foi pelo menos o dia mais agitado. Lembro perfeitamente que estava a chover de caraças nesse dia. O dia em que uma grande amiga minha foi mãe. Hoje não lhe perdoo, ela não teria ido à minha festa de anos para ir para o hospital ter uma filha. Em que eu, desde manhã, apanhei muitas chuvas, cheguei ao trabalho todo encharcado, o telemóvel sem funcionar direito, por causa da chuva que tinha apanhado, como deves imaginar, era pouco e pouco vento. E depois saí de lá e com muita chuva e muito vento, e mesmo tendo jantar em festa em casa à noite, ainda fui à maternidade onde a minha amiga estava e tal. E depois vim e tudo. Já não me lembro, eu já não me lembro se foi depois, mas estou a dizer que foi antes. Porque coisas. Aquele comentário do coisa. Aquele comentário do coisa. Sim, sempre também com isso. É melhor em off, não sei se pode ser, em off ou não. Em off. Por isso eu digo em off. Não sei o que ainda está a falar. Um comentário na varanda que tu viste na internet, que a pessoa deixou para todos vocês. Eu acho que eu não sei saber o que é que estás a falar. Eu acho que já foi antes. Um comentário que ela deixou para a equipa de trabalho. E utilizou uma expressão que por vezes vocês utilizavam, que era comum. Continuo sem fazer ideia do que é que está a falar. Bom, tá depois, 18 de Abril, 19 de Abril. Porquê é que eu tenho aqui 19 de Abril, logo o dia a seguir aos anos? Porque no dia 18 de Abril teve início aquilo que seria a maior mudança. Tal como no dia 11 de Fevereiro, há coisas que acontecem que sem a gente se aperceber, não é? É giro. É verdade. Mas no dia 11 de Fevereiro eu não tinha mesmo conhecimento. No dia 18 de Abril eu recebi várias mensagens de felicitação no telemóvel e no dia 19 depois me responderam às pessoas que me tinham mandado essas mensagens. E uma das respostas deu origem na contra-resposta dela, e vou dizer o nome dela, porque ela deu uma autorização, da Diana. Uhum. Ela disse-me para falar o nome dela, e também foi o que eu disse. Dianas há muitas, seu paleiro. Não é? Já para muitas, Dianas também há muitas, seu paleiro. Obrigado pelo desvio. Numa dessa contra-resposta, ela disse, mas logo à noite eu vou estar na net, porque a gente não falava na net, há um ano e meio, dois anos, não sei. E no dia 19 de Abril à noite começou, quer dizer, já foi no dia 18 de Abril com a mensagem dela a dar parabéns, que ela nunca esquece. Então, como eu também não esqueço dela. Não há música? O que é que teremos a seguir? Yeah! Só para a freia, anda assim, 25 de Agosto, também era prioridade o caso, mas eu respondi à prima dona Maria Ana Baines com Paparazzi Lady Gaga. E porque também fiz uma versão disto em guitarra no início de um programa, em Abril, por acaso lembro. No dia 19 de Abril, portanto, numa troca de mensagens só a agradecer a felicitação pelo aniversário, começou ali a relação mais forte deste ano. No dia 25 de Abril, regressei aos palcos. Fomos até para os lados de Santa Maria da Feira, a Rifana. Fomos lá para um palco e o Nuno voltou a cantar Ler um Coro. Muito bom, muito bom. Por acaso foi um dia especial e ainda mais especial foi eu ter chegado ao fim e o senhor responsável pelo piano tinha dado a música, o senhor professor. Motinha, chegou à minha. Foi a única pessoa que ele veio comentar, foi a mim. Mas peraí, agora já parece um coro em condições. Por acaso foi um momento especial, aquele 25 de Abril. 1 de Maio, não fui ao Pingo Doce fazer as minhas compras de 50% de desconto. Fiquei em casa a fazer uma música que o Carlos, pelos vistos, agora irrita. Anda comigo, menos. Cheguei, já te mexei isto. Vinha agora do aeroporto. Baseada na relação tipo com a Diana, mas era também uma música mais geral. E porque tinha conhecido o Anda Comigo Verdes Aviões há pouco tempo. 16 de Maio, dia de reencontro com a Diana. Passados quase 3 anos, lá estive com ela. 22 de Junho. Já expliquei aqui que 22 de Junho, há uns anos, foi dia que começou uma relação mais próxima com alguém. E no ano a seguir, também em 22 de Junho, foi dia que começou a relação mais próxima com outra pessoa. Eu gosto muito de 22 de Junho. Mas o 22 de Junho, este ano, Por acaso fiz umas gravações sonoras e não te mostrei. Já passou mais de meio ano. Nesse dia andei a fazer gravações sonoras ao longo do dia. E no fim achei piada porque vim a pé desde a Ribeira do Porto até a casa. E foi no dia em que a Alemanha... Estás a ouvir alguma coisa? Foi no dia em que a Alemanha ganhou a Grécia no Europeu de Futebol. 4-2 ou o quê? Acho que foi 4-2. Nos quartos de final. E foi no dia em que eu me cruzei com adeptos alemães e pela primeira vez falei em alemão com um alemão na rua. Fui-lhe perguntar quanto é que tinha ficado a Alemanha, ele disse 4-2. Eu, 4-2? Estava 2-0 quando eu saía, 2-1. A Alemanha tinha ganho, eu fiquei todo contente e vim a pé até casa. Já há muito tempo que não fazia um percurso assim. Desde os tempos da casada. Desde os tempos dela em que não fazia esse percurso a pé da Ribeira do Porto até casa. Por acaso, foi no dia também, este não tem nada a ver com as datas, mas é um ataque. Em que cruzaram-se duas mulheres na Ribeira, não deviam ser conhecidas. Oh filha, vais toda aprontada, onde é que vais? Vou ao cinema, porquê? Ah, vais ao cinema? Ah, cagando-se a carne, e vais ver o quê? Vou ver os colhões de Navarone. E ela, oh filha, és muito boa, não é colhões, não é colhões. Os canhões de Navarone. Oh, coisa, estou já no bolo. No dia 25 de junho, na segunda-feira, foi dia em que fui uma consulta médica, que a médica quase mostrou o cartão. Não foi cartão vermelho, mas deu-me avisos sérios para a minha saúde. No dia em que eu fui, em que eu tive o reencontro, quer com a Diana, quer com a Manobra dos Azeites, em termos internáuticos, e foi um dia, sim, eu sabia que dia 25 de junho ia ser marcado, por causa destes reencontros, mas foi um dia em que eu comecei a descobrir, vi uma frase em que havia um namoro, em que não era suposto, eu sabia, não era suposto... Ya, yeah, meu, sou boi da fri, quando assim, gaiolinho. Esta música cá para mim, eu. É para mim, sou gordo. Yeah. Sou gordo, mind the gap, gordo, gap. Outra vez, vês. Não vais nada. Rec. No teu deck. A todo o gajo, a todos os meus gunas, digo-vos mais uns nossos gaiolinho, portinho batuzinho, estritos vizinhos, lutamos sozinhos, é bom saber com que contar. Quem está atrás de nós, quando nos quiserem atraiçoar, vou continuar a visitar pisos e partilhar puros conhecimentos enquanto estou a improvisar, talhar com a troca, forçar, sistema atacar, vamos para fora, para dar mais valor ao nosso lugar. É outra seda, elevados visitamos este planeta, sentados a viajar na esfera, como um cometa, sentados em várias frentes, em níveis diferentes, mas estamos ligados. Por graus mais fortes que parentes, 1, 2 para Matosas, 3, 4 para Gaia, 5, 6 Porto inteiro. Assim ninguém nos vai, ninguém, toda a gente, norte, sul também. Vais ver a mãe, é claro, vocês sabem muito bem do que estou a falar, estou a representar. As cruzes estão por trás, já nem sei desmontar, preparar o futuro. Mas o que interessa é o momento. Apresento o plano do ano, eu venho a 100%. Tenho a noção, como eu, guardamos em próprias mãos. Não interessa onde viemos, interessa onde vamos e onde vamos. Temos que aproveitar o que é comum. Digam-me se sentimentos como este álbum. Põe rec no teu deck. Bem, caralho. 25 de julho foi em que eu descobri que havia um namoro que eu desconhecia, que diria a mudar também as minhas posturas. Descobri não, comecei a coisa. No meu processo de descoberta. 3 de julho. Uma terça-feira, o dia em que eu visitei pela primeira vez a casa da minha amiga brasileira, a minha experiência na residência dela, hoje que está no Brasil. E antes também tive outra experiência, mas isso é outra coisa. 5 de julho, o dia em que mudou a minha postura para o resto do ano. Foi o dia em que eu descobri que havia uma tal relação que eu desconhecia com uma pessoa chegada e que tinha seguido outro rumo e eu... Me chamo amigo, protegem-me à volta, as costas, ao umbigo, viagens a Vigo, tardes no trilho, noites no estúdio, os putos à volta do microfone, é um interlúdio. E então, eu próprio também, inconscientemente, a partir daí comecei a seguir um novo rumo, um outro rumo. Hoje estou muito com um novo rumo. Tenho que começar a fazer publicidade antes de Noel. 13 de julho. Pum, pum, pum. Mais um dia que voltei ao palco, e tu já ouviste que fui tocar a Fragile do Sting. E eu tocar piano num palco, já não acontecia há muito tempo, há anos. Foi bonito. 27 de julho, o dia em que começaram os Jogos Olímpicos em Londres. E o dia em que o Carlos ficou lanchado comigo foi a partir daí que eu andei quase 3 semanas sem fazer nada para a rádio. Dia 4 de agosto, um dia que marca também a minha existência, porque pela primeira vez em 87 anos de vida falhei o encontro da família. Foi a primeira vez desde que nasci que não fui ao encontro do... 12 de agosto foi o dia em que acabaram os Jogos Olímpicos de Londres. E esse período foi muito bom, porque os Jogos Olímpicos foi o ano em que eu estive mais atento e a fazer mais notícias. É uma catarsis, não é? E os Jogos Olímpicos era uma rotina diferente. Eu não me importava que os Jogos Olímpicos houvesse mais vezes ou que se prolongasse durante mais tempo. Ou que fosse um pouco dos anos. Olha... Esta foi a primeira música da emissão número 100 dos Cortes de Luz Colhura. 20 de outubro de 2012, Introito, o Menino nas Palhas, e já depois ouvimos os Mind the Gap e todos os gordos. Já na altura, sabes, uma coisa que eu achei muito curiosa na altura foi, tu na altura em que tu pesquisaste isto não havia informação nenhuma, e depois já havia informação muito detalhada até. Ou se calhar eu é que pesquisei de outra maneira. Sabes que a semana passada estava a trabalhar e pus-me a ouvir a Antena 2. Por acaso não tinha visto a data da post, mas sim, continua. A segunda música que deu foi esta, na Antena 2. Interpretada por outro coro, mas foi. Que bonito. Por acaso foi bonito, bonito. Dois. São os. Dois poemas. Jogos Olímpicos é bonito. 12 de agosto foi também o dia em que. O 12 de agosto já para mim tem alguma importância, mas já começou em 2001 e outras conversas. Em que eu fiquei quase uma hora a ouvir uma conversa de um casal no carro. Vai-te embora! Vai-te embora, João! Vai-te embora! Vai-te embora! Depois andava sempre lá, vai-te embora! Pois, andas lá com a outra, não é? Queres chupar dinheiro, não é? Andas lá com a outra! Pois, afinal, o amante não era eu, o amante era a outra! Quando o homem tinha três mulheres, era uma categoria! Foi uma conversa, bem. 14 de agosto, dois dias depois dos Jogos Olímpicos acabarem, o Nuno voltou à sua vida normal. Eu acho que já te contei aqui, o dia 13 de agosto foi um bocado de. Aliás, 13 de agosto também é marcante. Não meti aqui, mas lembro-me agora. No dia a seguir aos Jogos Olímpicos, eu tive o reencontro com o meu primo de Londres. Londres! Numa altura em que estava tudo aí de Londres, ele veio-se embora de Londres, para cá. Tive uma conversa lá com ele, em casa dele, foi bonito, foi bonito. E no dia 14, ainda mais bonito foi, uma nova das aceites, uma amiga que é muito próxima, ter dito que me via há muito tempo como quase um irmão mais velho. Foi bonito! 9 de setembro, não é aniversário da cultura, mas é. Ainda bem que vocês estão a cantar agora, os introito, porque tem a ver com isto que estamos a ouvir. 9 de setembro foi um dia que eu fui uma missa em Colhões, em Coimbrões, em que eu descobri um padre que veio mudar também o meu último terço do ano. E aliás, antes do 9 de setembro, faz aqui uma data, 5 de setembro, foi o dia que começou a Gabriela. É verdade? Não foi 5 de setembro, foi 10 de setembro, é a seguir, acho que foi no dia 10. Portanto, 9 de setembro, olha que giro, se foi no dia 10, foi dia 3, bom, isso não tenho certeza, mas não está para aqui a afirmar. 9 de setembro foi o dia em que conheci um padre e a partir de outubro passei todos os sábados à missa e mudou a minha forma de estar, mas eu vou falar nisso na minha explicação da música que segue. Já. Hã? Eles iam bater palmas. Obrigado, obrigado. Agora vou cantar Povo que Lavas no Rio. Qual será? Aposto que vai ser. Não sei qual é a coisa. Yeah, yeah. Some better friends. Já foi bem mais recente, 8 de dezembro. Resposta a uma música do World Wide Soccer, Lady Sovereign, Love Me or Hate Me. Thank you! E então, Lady Sovereign, Love Me or Hate Me, que foi 8 de dezembro, resposta a uma música do World Wide Soccer. E essa vertente religiosa começou no dia 9 de setembro, quando eu fui a uma missa. Até fui só mais fazer acompanhar a minha mãe, porque tinha morrido um familiar de uma pessoa que a minha mãe conhece, uma coisa assim. Bem lá, que entre tantos condicionalismos de terceiras pessoas e tal, acabei por conhecer pessoalmente uma pessoa que me diria a mudar a postura no último terço do ano. Um padre que é outra pinta, já falei sobre ele aqui. Yeah. 6 de outubro. Talvez o dia mais. Além do 18 de Abril, o dia mais agitado do ano, em que eu já fiz aqui o retrato ao trazer a Unforgettable. Tive muita agitação. Foi o dia em que eu tive a PlayStation em casa, comecei a jogar PlayStation. Por mim, está a ser bem boa da frica, assim, aos 87 anos já comecei a jogar PlayStation em minha casa. Nós vamos jantar fora também. Não, veio jantar até aqui mesmo. Pois. O dia em que vim aqui jantar, mas antes de jantar aqui, fui ter com uma amiga minha, o grande reencontro. Esse é que foi o reencontro. Ainda há mais anos tinha sido, a última conversa já tinha sido para aí há 6 anos, assim tão comprida. E tive ali uma hora com ela e foi muito bom. Por acaso foi, como eu te disse na altura, foi o momento alto do ano. 15 de outubro. O que é que foi? Ah! Dia que supostamente ia ficar desempregado. Mas não fiquei. Lembras? Lembro. O site onde estava a trabalhar ia fechar e acabou por deixar só ligado à empresa. Também foi um dia agitado esse. Mas também deu para ver boas coisas. As pessoas que se preocupam e que não me mandam mensagem, telefonam, como foi o teu caso e outro amigo meu. Mas a coisa não se desenrolou e acabei por. Desenrolou-se, mas acabou por. Acabei por ficar. 26 de outubro. Ah! A Diana. Foi no dia que o meu irmão fez anos. Exatamente. Dia 26 de outubro, no dia aniversário. Foi o dia em que a Diana, sem saber que a outra já tinha dito o mesmo, também me disse que. Eu estava-lhe a dar um sermão qualquer, eu já sei, parece o teu irmãozinho mais velho, e ela, yes! Categoria. Que beautiful! 31 de outubro. Isto tem a ver com a rádio. Foi o dia que acabou o European Top 20. Uma coisa que me deixou alguma mágoa, porque era um programa que eu já tinha gosto de fazer. E os tops na altura desapareceram do mapa. A partir do momento que o European Top 20 também deixou a ver da MTV Europe. E foi um dia em que eu lembro de estar um bocado triste, pá. tocar um bocado o fim do European Top 20. Com o gigante Snappy Rhythm is a Dancer. 10 de novembro. Ah, sábado. Fui fazer uma gravação surpresa para o meu avô e acabei por estar 3 horas à conversa com o presidente da coletividade. Por acaso foi uma conversa inesperada, mas uma conversa bonita. É raro eu hoje em dia ter uma conversa de 3 horas, ainda por cima com quem foi. Foi um momento que fixei. E depois, claro, saí de lá e fui direto para onde? Para a missa do Tom Padre, 9 de setembro. 11 de novembro. O dia em que fiz uma grande cagada num estúdio, não sei de onde. E antes disso, foi o dia em que tive o reencontro da minha professora da primária. Pá, eu sou muito nostálgico. No estúdio. Podes contar, hein? Estúdio número 3. Bem. E foi o dia também que eu e tu assistimos a um grande... Olha, acabou as minhas músicas. Estão boas, acelerar isto. Outra vez. Também. Ah, está bom. Como assim? O dia em que assistimos aos MTV Music Awards foi uma coisa muito bonita. A Taylor Swift tem que ganhar. A Taylor Swift tem que ganhar. E ganhou. 19 de novembro. O que é que foi 19 de novembro? Ah, 19 de novembro. Dia em que, pela primeira vez, o Nuno adicionou alguém num livro das caras sem ser relacionado com o trabalho, e é a mesma pessoa do 6 de outubro, portanto é algo que interessa. Uhum. E dia em que também tive sinais de vida de 22 de junho, parte 1, uma pessoa que já conhecia há muitos anos e que nem sabia se estava viva, estava morta, mas que não sabia se tinha problema de saúde, se não tinha, mas no contacto com uma amiga brasileira em comum, deu sinais de vida e eu fiquei contente. Isto que aconteceu num espaço de 20 minutos, ok? Os dois reencontros num livro das forças e eu reencontro com a tal pessoa. E já te disse que adicionei a tal pessoa no livro das forças no dia 19, às 19 horas e 19 minutos. No dia 30 de novembro. Foi o dia em que... Em que... Não te lembras. Se me lembrar do dia da semana, sexta-feira. Ah! A tarde mais bonita que eu tive este ano. Como é que eu não me ia lembrar? Não foi passada comigo. Não, pá. Tem prazer. Dá prioridade à Diana. Foi uma tarde passada, 2-3 horas à conversa. As tecnologias ajudam. A conversa por vídeo, por som, em que a gente não estava um com o outro. Na altura disse, não estava um com o outro, mas parecia que estava. Foram momentos bonitos. Cantei uma música. E ela também disse coisas. Rapariga. 15 de dezembro. O que foi? 15 de dezembro? Foi um sábado. Foi, faz 2 semanas. Ah! O reencontro com ela, os pais. Lá, cá, tal. Fiquei meia hora. Deixei o carro 3 quartos de hora no carro. Foi a pior parte desse dia. Nem foi meia hora. Foi a pior parte desse dia. Pá, ah, mal, foi ver o jogo da Benfica. Por acaso ganhar. Ganhou 4-1. Mas quase que perdemos. 4-1, quase perdias. Foi. Estamos a perder por 1-0, caralho. Se eu antes na minha frase tinha o 6 de outubro, na minha frase tecnológica, passou a ser 15 de dezembro, foi um dia que marcou por causa desse reencontro inesperado. Porque naquele dia nem eu sabia que ia ter o reencontro com a Diana, familiares, mas devido a uma mensagem sobre uma cadela, coitadinha, sobretudo sobre a tua irmã. Como os animais são nossos amigos? Ora, aí está, os animais são. O animal acabou por originar a minha visita lá e foi um reencontro. Mais um reencontro. Acho que gosto muito, estou sempre à volta dos reencontros, porque coisa, reencontros e coisa. Mas agora, vamos ouvir a minha última escolha de 2012. Que tem a ver, já expliquei ao bocado. A partir do dia 9 de setembro, eu passei a ir à missa. E escolhi para a última música de hoje, o António Calvário, com a oração. Que tem a ver não só com a missa, não só com a música portuguesa, que todas as músicas que eu trouxe hoje são cantadas por portugueses. A primeira em língua portuguesa, por uma portuguesa cantada em português do Brasil. Tem a ver também com o Festival RTP da Canção. Foi uma coisa que a gente assistiu também este ano, eu e tu, o Festival do Fado, foi o melhor evento que houve na RTP naqueles 5 minutos. Sei que eles vão assim, eu acho que eles não vão à Eurovisão por um motivo muito simples, falta de participantes. Não, se calhar estão a poupar também para o ano, o Festival da Canção faz 50 anos e querem fazer uma coisa para o ano mais fino. Para o ano não, em 2014. Em 1964 decorreu a primeira edição do Festival RTP da Canção, ganha por António Calvário com a música Oração. E a oração tem a ver com a igreja, tem a ver com o meu modo de estar. Sabes que a partir do dia 9 de setembro, e também a partir de outubro, quando eu comecei a ir, e a partir do tal reencontro de 6 de outubro, que foi mesmo o reencontro que marcou, eu passei a ter uma postura mais pacífica. Se calhar estou a ver, não reparaste isso. Mas mais... Comigo sempre foste pacífico. Nem sempre. Caso não. Mais. Como é que se diz? Mais apaziguadora, mais compreensível. E aquele encontro com aquela jovem dia 6 de outubro também ajudou isso. Mas foi sobretudo a missa. Aquele padre não é o Deus todo poderoso, mas é tipo o meu guia cá na terra. está na Guiné, quando voltar aqui a 2 meses, hei de voltar a encontrar. É mais um reencontro para juntar à lista. Japonete. 2013, Japonete. Sim. Festival RTP. Também tem a ver com isto, porque a primeira edição foi ganha por esta música. Que teve uma pontuação extraordinária na sua participação em 1964, que foi o total de... Último lugar. 0 pontos. É isso, na Eurovisão, não foi o único. Até o E depois o Adeus, que foi a música que foi. Ficou com... Não ficou com zero? Foi em último. Não ficou com zero? Está bem. Também na altura eram mais países e havia mais possibilidade de haver mais pontos. Pois. Vamos embora, que já estive para aqui a falar, a fazer o meu resumo. Já estamos muito emocionados, como vocês reparam. Não. Estamos aqui os dois a chorar e tal. Os dois, quer saber? António Calvário. Agora podemos dizer. Canção de ideia. Canção número 1. Canção número 1. 5. Isso. Canção número 5. Intérprete. António Calvário. Título. Oração. Orquestração. Padre Rui Santiago. Teus pés eu confesso, Senhor, meu amor maltratei, Senhor, se perdão aqui peço, não mereço, Senhor, meu amor desprezei e pequei. Perdão, no entanto eu imploro, Senhor, tu que és a redenção, eu sei que a perdi e que a adoro, e eu choro. Senhor, eu errei, mas na vida encontrei a lição. Senhor, eu te imploro, Senhor, ó meu Deus, não te esqueças da minha oração. Senhor, ó bondade infinita, dai-me o seu perdão. Amor, por amor na vida jamais encontrarás. É tarde, caminho pela vida, perdido na dor. Senhor, este amor é mais puro que a joia mais rara, o mais puro amor. Senhor, se o amor é castigo, perdão, meu Senhor. Arlene Zelina. Moves Like Jagger, versão de uma música dos Maroon 5, 22 de setembro. Ah, certo, tão tarde. Não foi tão tarde, era para aí meio-dia. Ora bem. Calma. Ah. Ainda faltam as perguntas. Ah, pois é. As últimas 20. Ah, antes disso. Depois diz mais 20 minutos. Já disse 20 minutos, acho que sim. Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear isola a partícula de Deus. Não sei do que é que eles vão falar. Sabes? Sim. Mas. Sim, eles conseguem. Há quem diga que a sua descoberta seria tão importante para. Mas já conseguiram ou ainda vão conseguir? Sim, já conseguiram. Ah, já? Já. A Ásia-Pacífico vai tornar-se o novo centro do mundo? Não. Pode ser um dado mais milionários, mas não é propriamente o centro do mundo. É nesta região que estão o maior centro, que já há maior crescimento económico e os maiores mercados. Cibercatástrofe global causada por acidente ou pirataria? Oh, não houve nenhuma cibercatástrofe global, caras. Os anónimos e os... Ah, é o qual? Isto é novo? Qual? Fim de Mega Upload? Oh, lá, lá, lá. Os americanos também não acreditavam que os japoneses chegassem a Pearl Harbor faz agora 70 anos. Não, mas uma coisa. Mas uma coisa. Houve sim, senhora. O que é que houve, DJ? Isso despertou, olha. Os ataques que não houveram conta disso. Houve. As coisas. Tu não ouves dos anónimos? Houve, não houveram. As coisas que. Isso deu muito o que falar. Olha, sabes o que isso fez? Essa cibercatástrofe? O quê? Primeiro que neste momento o da Pirate Bay já não tem os servidores. Há que sacanas. Tem. Está na nuvem. Ou seja, não é um servidor físico. É um servidor remoto. Ou seja, aquilo. São pequenas máquinas que não são satélites, Em órbita. É isso que mantém o site no ar. Ah, pois é. Ah, bem. Mas não houve. Isso não é uma cibercatástrofe global. Isso não é? Também é, pronto. O fim do Mega Upload, o fim do Torrent. Houve dois. Foi o BT Junkie que fechou. Opa! Cibercatástrofe global são ataques a sítios da polícia, das agências de espionagem, de políticas, não é? Grandes empresas, isso é que são grandes catástrofes. E o que é que foi a revelação do código da Symantec? Oh, bem. E não foi a única, isso só veio muito. A Wikileaks vai voltar e vai haver uma cibercatástrofe. A tuberculose multiresistente vai ser uma ameaça mundial? Não. Ainda não. É já uma ameaça séria na Rússia e tira o sono nos peritos. Ah, mas... Depois das gripes das aves e dos porcos, vem outra pandemia. Bem, a gripe dos coelhos. Anda aí a dengue, cuidado. Depois de Fukushima, irá o nuclear passar de moda? Não. Jamais. É cedo para concluir que a energia nuclear está em declínio. Não parece. O preço dos alimentos vai continuar a aumentar? Claro, sempre. A situação na África Oriental é dramática. E eu aposto que a música a seguir vai ser um certo relógio cor de laranja numa marcha. E de um Carlos qualquer. Digo eu, posso estar errado. Oh! Boa finta! É uma coisa que eu gosto desta música! Legalizar as drogas para combater o narcotráfico? Não. Já que elas são constantemente que sejam legalizadas. Balões dirigíveis. Não, mas não foi feito. Balões dirigíveis e drones vão passar a dominar os céus? Não. Não. Em breve terão passageiros. Agora? Acertei! Posso enganar, mas também foi das músicas com mais significado para ti que passaste aqui. O Facebook vai ser o maior país do mundo? Não. É verdade. Não. Não? Com mais de 800 milhões de utilizadores, o Facebook já é maior que muitos países. Ah, pois não. Não, chegou aos só mil... a China tem... Não, é assim, chegou aos 1.000 milhões, mas não... Não ultrapassou a China, acho que eu. Não. E agora já estamos no declínio disso. Obrigado. Já. A moda passa. Vamos aderir às hortas biológicas? Não. Regressar à terra e ao essencial é uma tendência forte em tempos de crise. Cada vez mais pessoas vão descobrir o prazer de cultivar legumes em casa. Ah, essas hortas biológicas. Sim, isso está a crescer. Cada um a tratar do seu. Um luxo será mais discreto? Não concordo. O quê? Um luxo. Ah. Esqueça os logos pampanantes e as marcas ostentativas à mostra. Não é bem assim. Há muita gente aí que gosta. Bem, vamos redescobrir as nossas casas? É uma das grandes... Bem, tu descobriste uma nova casa, meu. É uma das grandes tendências em tempos de crise que já está a notar-se nos estudos dos hábitos de consumo dos portugueses. Quando não há dinheiro nem espírito a sair a viajar, tendem-se a fechar mais em casa. Por acaso, vi um estudo ontem. 96% dos portugueses vão passar o Natal em casa. Vão passar ou já passaram? O Natal, o Ano Novo. Ah. Vamos comprar mais... Oh, Natal é normal. O Ano Novo é que não. Vamos comprar mais em lojas de segunda mão? Sim. Sim. Há muita gente que sem que a necessidade seja a primeira. Não tenho nenhum poder a comprar neste tipo de lojas. Então, e como? Os bigodes e as barbas. Vou continuar por aí. Isso é uma coisa que interessa muito. Vamos andar mais moto ou bicicleta? Eu, por acaso, não andei. Nem me parece que andei mais moto e mais bicicletas. Não. Aí não. Talvez mais transporte público. Sim. Vamos poupar fazendo exercício na rua ou nos ginásios low cost? Isto acredito. Não, na parte dos ginásios. Low cost, sim. Na rua, não sei. Eu não faço. Andando com calma para ser. Não, não houve uma que foi há uns tempos apanhada a fazer exercício. Não houve uma que foi apanhada na rua de Santa Catarina a fazer exercício? Na rua? Não sou. Com um rapaz? Não sou. Não sou, pá. Não sou. E agora? Não sou. A fazer sexo ali na rua? Vamos ler cada vez. A sério? A exercício? A sério? Foi... Dizem que faz bem ao coração, não é? Ao coração e não só. Ah, é? Como é que sabes? Coisa. Há coisa? Coisa, não. Então, e não há música? Os bichos não. Ah, é fogo. Então não. Ah, está na música. Ah. O que é isto? Foi no mesmo dia. É a mesma música. Não é? É. Não é a mesma música. Não é mais forma que o coro. Onde é que eu ia? Vamos ler cada vez mais nos iPad. Eu e o Carlos, certeza que não. Nenhum de nós tem, por isso. Mas acho que a tendência geral é que sim. Sim. A última pergunta. O mundo vai acabar no dia 21 de dezembro? Vai. Não, a acreditar nos cientistas. Sim, a acreditar nas profecias que marcam o 21 de dezembro como uma data fatídica. Mas acho que não acabou. Não sei, dizem. Ouvi dizer por aí. Ah, e mais 10 perguntas que não couberam. Vão aparecer mais vídeos de Sócrates a falar da dívida? Aprender mandarim vai ser moda em Portugal? Por acaso, acho que há, não é moda, mas há mais pessoas que têm que caçar à China. Sim. José Rodrigues Santos vai tirar um ano sabático. Os de Olinda assinam o hino de combate à austeridade. RTP só vai ter pivôs angolanos e brasileiros. A Unesco vai declarar o aeroporto de Beja património imaterial, pois, ninguém mexe naquilo. A Europa, isto é dos maiores poços, maiores vergonhas que há em Portugal e ouço pouco a falar disto, este aeroporto de Beja. Foi construído e andam lá para as moscas. A Europa vai contar anedotas de gregos e portugueses. Manuel Moura Guedes regressa à televisão. Vamos ganhar o Festival da Eurovisão da Canção com um fado? Olha, já sabiam. Às 11. Ficamos aqui. Nem à final fomos. Não foi? Mas não. O Futre e o Skater das Caldas saem da frente de Guedes. Continuam a fazer publicidade? Olha, ele anda o outro foi para a Casa dos Segredos. E o Futre anda em programas que ele percebe muito de danças e o cara toca a mexer. Vamos fechar com que música? Vamos fechar com a Chorona. Música de... Ou melhor, interpretação de António Calvário. Já ia dizer Calcário. António Calvário. E o que é que eu digo interpretação e não música? Porque descobri recentemente que a música não é de António Calvário. Ou se calhar é a outra versão da mesma altura. Lembras do Rafael, que representou a Espanha no ano de 1966 com... Claro, mãe. Acho que é de 78, acho a versão. Ou 79. A Chorona. É que... Como é que eu tenho de explicar? É que o Rafael tem essa música e... Em espanhol. Exatamente. E a julgar... A letra é a mesma. E a julgar... A julgar... Pelo instrumental, parece-me sinceramente, que é mais original o espanhol, porque tem aquela coisa das castanholas, que é de espanhol, do que propriamente o português. Isto está bastante parecido, por isso eu acho que o Rafael foi o intérprete original dessa melodia. Não sei dizer. Nem eu. Ora bem, é para fazer um resumo do ano, não é? É, não. Nunca te pergunto, é para fazer a ver. Qual é a tua personalidade? Não, isso vamos dizer no... Não, dizemos agora. Não te lembras assim ninguém. Personalidade do ano? Domingos Paciência. Para mim, a personalidade do ano... Pá, não sei, não tenho personalidade do ano. Não há... Eu tinha, a nível pessoal, é a Diana. Mas, a nível nacional, é o Miguel Relvas. E não estou a dizer que é personalidade para o lado positivo. Foi o nome mais marcante e viu-se enfiado em tanta coisa, mais que o Sócrates até, e continua no governo. É verdade. Realmente, é uma lata... É, mas já portou. É verdade. Para mim, personagem desse final de ano é o Artur Batista Silva, não sei se já ouviste a história desse. Ah, sim. Que era um grande embaixador de honor, né? Um intrusão de primeira. Como é que há pessoa que ainda consegue? Ora bem, personalidade do ano para mim continua a ter, se calhar, agora é um bocadinho mais a sério, continua se calhar a ter o Barack Obama como personalidade do ano. E porquê? Porque isso foi outro, andam ali às bufatadas, ei, pum, pum, para o Barack Obama, ei, toma, e porque ele perdeu no debate, não sei o que, chegou ao final do ano, E apesar de todas as contestações, continua a ser um símbolo para mim. Olha, símbolo para ti é isto. É isto, é. A Joana Santos, locutora da Renato Antônio, locutora, diretora, montadora, tudo. Montadora. Trouxe no dia 10 de novembro Gaivota, a versão de Gaivota, que abriu o programa. Antes ouvimos Vandy Carlos, a última escolha do Carlos, no dia do Carlos. Mars from a Clockwork Orange, a última escolha do Carlos, no dia 13 de outubro. E agora continuamos a falar sobre o Barack Obama. Obama, calenda Obama. Não estou a mexer uma coisa que fiz sobre isso. Sim. Ora bem, no momento de sonoridade do ano, pelos melhores motivos, Barack Obama. Pior personalidade do ano, pelos piores motivos, a nível internacional, não tenho. Mas a nível nacional, eu acho que é mesmo presidente do Sporting. Tu sim, tu, eu desconfio que não é Sporting, isto não sabes. Já no ano passado escolheu o Domingos Paciência, que na altura era treinador do Sporting. E agora escolhe-me o... Sei lá, eu acho que... para ti, o teu dia mais triste do ano foi o dia 13 de Fevereiro, o dia em que demitiram o Domingos, não é? Estás a chorar, abundantemente. Não digo... Mas só deixou às claras o meu falhanço. O que é que o Godinho Lopes é a pior pessoa do ano? Olha isso. Ah, então, olha o Sportingista. A forma como... Aliás, eu nem é bem provavelmente o Godinho Lopes, isto aqui é mais o coletivo do Godinho Lopes. O coletivo é um adepto de Porto, uma claque do Porto. Não mal nenhum, não mal nenhum. Também o prémio na volta da paz, também que teve de um dos também não foi da TV da União Europeia. Então deixa-me ser. Isso também foi uma boa nota. Mas pronto, vá. Não, eu para mim, a pior. Pronto. É mais emblemático. Eu nem sei porque a verdade é que este o Sporting foi assim uma miséria assim tão grande que isto. Até dá pena. Até dá pena um dos três. Não tem pena nenhuma. É bem feita. Não deixaram um projeto que tinham de puxar na formação dos jogadores da casa. Que sim, isso a foi. Equipa poder ser. Os 11 jogadores conseguiam colocar 11 jogadores da casa no 11 inicial. Ah, e agora. E faz uma boa figura. E agora. Pelo menos ficavam em segundo lugar, não estava com o título. Agora é o que sabe. É bem feito. Agora tudo ficar para onde chega, mas enfim. É bem feito. Olha, não está muito alto isto. Está bom, pá, está uma categoria. Está bem. Então, quanto à personalidade do ano, é assim, agora, para mim, a melhor personalidade do ano, pela positiva, Joana Santos. É lá. As nossas Anas, para mim é a Diana, para ti é a Joana. Pior personalidade do ano, também outra Joana, é? E teve quase entrar para aqui para a rádio, mas felizmente não entrou. Foi das maiores fraudes anímicas que eu encontrei por aí na rede. Maior que Miguel Relvas. Aí na rede. É verdade. Na rede. Os relvas andam na rede, nos jardins. Os relvas andam no relvado. Por acaso nunca fiz essa associação. Os relvinhas e o caralho. Afinal eu podia dizer, vês? Ah, bem, tá. Mais. Pronto. Bacalina! Ela canta melhor que tu, por acaso é melhor. É melhor ouvires e continuares o teu discurso. Pronto. E então? Saúl. Outro não. Pronto. E então? Qual será a última? Que eu vou na pijama com. Por acaso não é a última. É a penúltima. Pronto. Esta música é. A faixa número 7 do World Wide Soccer, jogo da Sega Saturn, escolheu o Carlos no dia 8 de dezembro de 2002. Sim. Essa Joana, que teve quase entrar para a rádio, mas não entrou, é dupla premiada. Porque não só é a pior personalidade do ano, mas com uma surpresa do ano pela negativa. Oh, acho que estamos em Oscars, é? É. Eu não tenho nenhuma pior personalidade do ano, a nível pessoal. E tu podes dizer, mas isso é de prever, não é? Se é pior do ano, é surpresa pior do ano. Não necessariamente. Até para mim a surpresa do ano chama-se Dulce. E não é Joana Santos. Para mim a surpresa do ano chama-se Dulce. É. Pronto. Para mim o melhor momento do ano foi no dia 18. No dia 18 de junho foi quando regressou a Antena Web. Às 0 horas, a hora 0. Às 0 horas, em pleno europeu. O Serenamente. E às 0 horas, o Electric Night, de uma entrevista que já tinha regressado no dia 4 de junho. A verdade é que, para mim, foi uma surpresa ver a equipa unida naquela altura. Ou, de facto, a equipa. Ou melhor, a equipa sempre foi havendo, mas naquela altura em que era mais precisa do que nunca, houve mais equipa do que nunca. Realmente foi um momento. Pronto. Também o pior momento do ano é fácil, não é? Dia 3 de março. Foi o dia em que saí do estúdio 1 para o estúdio 3. Exatamente. E nunca mais a minha vida foi a mesma coisa. Ah, estás a dizer que nunca mais voltaste lá. Faz hoje uma semana que esta hora estava à porta. Não, mas nunca mais a minha vida nunca mais foi a mesma coisa. Foi este um ano marcado pelas maiores decepções que tive. Não é por acaso que eu disse há uns tempos que aquela foi a pior semana da minha vida. Porque o ano 2012 foi talvez. Aliás, vamos ter aqui a parte da Rádio Antena Web. Foi sem dúvida o pior ano da minha vida. Põe uma música dramática, faz favor. Última música. Põe uma música dramática para chorar um bocadinho. Mas não é propriamente dramática, é que vem aí. Pelo contrário. Cá está uma música dramática. Essa música ficou-me na cabeça, pá. A Bebé Lili vai cantar a canção muito bonita, Meu Amigo Compi. Computador. Sim. É a última música. Como é português? Sim. Pronto. É assim, foi o ano, sem dúvida, para mim foi o pior ano da minha vida. E vou explicar porquê. Porque recebi as maiores decepções que... Primeiro foi uma pessoa, e hoje em dia não, já não tenho problema em falar disso. Eu posso dizer que aprendi muito neste ano. Já fui vítima de ameaças, já vi os meus dados pessoais em mãos que não deviam estar. Já tentaram acabar com a rádio Antena Web. Já perdi 3 teras de informação. Sim, o disco tinha 1,5 teras, mas era tudo com 98 capas. No fundo, mais de 3 teras de informação que eu perdi. Portanto, quer dizer, foi assim uma coisa. Foi um ano, sem dúvida, para mim, 2012 é que não devia ter existido, a não ser da rádio Antena Web. Integrei-me no Facebook, que foi. Em termos cibernéticos, a minha pior experiência. Portanto, eu, tirando a parte da rádio, faço deste ano um balanço muito, muito, muito, muito negativo. E ao terceiro ano foi o primeiro em que não criaste canal. É verdade. É que 2011, dia 20 de junho, surgiu a Antena Web. Tinhas surgido a Antena Web e o canal 2 em 2010. Não criei porque... coisa. Porque não criaste. Não, não criei porque... prefiro fazer as coisas com calma, mas já andei um projeto. Está bem. Depois eu falo do projeto em off. Não. Não é nada mirabolante. 2012, o ano que não deveria ter sido. Para mim, foi a pena da minha vida. Foi, sem dúvida, o ano em que eu... E aqui o nosso amigo Amílcar, que sabe, que acompanhou pessoalmente as minhas aventuras e desventuras. Não sei se foi pior, comparado com os 7 meses da faculdade, mas também. Ou pós-faculdade e essas coisas. Sabes que acabou por... Assim, pós-faculdade não, porque foi um alívio. Está bem, mas na faculdade... É assim, para todos os efeitos, se é verdade que a primeira parte do ano foi má porque andei ali a passar fome, a segunda parte compensou, porque, olha, eu vou dizer, tinha-te a ti como amigo, ainda tinha a pessoa com quem estava, que apesar de ter acabado o namoro com ela, a relação continuou como uma relação aberta, mas na altura era só eu e ela. Ela não foi conhecendo outras pessoas, nem se foi afastando assim. E acabou. Pronto. E, portanto, foi um ano, apesar de tudo, em que havia ainda assim algum suporte. Eu lembro de ficar doente. E agora não tens? Tenho de ti. Mas não tem outros. internautas, os amigos virtuais. Sim, exatamente, isso são. E atenção, porque este ano foi um ano de extremos nesse sentido. Eu vivi as maiores desilusões, mas também conheci aqueles que acredito que venham a ser os meus maiores aliados. Já conheci a ti, pronto, mas, e já conheci a Joana, mas há outras pessoas, e essa Dulce pode ser muito bem uma dessas pessoas, e a Adriana, e pode falar em nomes porque também vou fazer parte aqui da rádio. Aliás, conhecias, uma não conhecia em sentido, a outra conheci. Vamos ver se bom. Sim, vamos, vamos, já, já tenho programas gravados. Vamos ver se bom. Não, já tenho programas gravados. Então. E portanto, foram pessoas que, inclusive, a Adriana conheci mesmo no sentido de que pudesse eventualmente fazer parte aqui da rádio. Depois é que fomos nos tornar bons amigos. E foi o ano. E para não saber, sabes que eu conheci também este ano crianças. E digo crianças porque foram miúdas de 12 anos, 13, 14, por aí fora. Até 16 anos. Pronto, até 16 anos. E portanto foram experiências muito, muito interessantes para mim também. Conheci essa Joana, que foi a pior experiência que eu vivi em termos de conviver com pessoas na internet, foi a pior experiência que eu tive. E já lá vão 7 anos desde que eu ando na rede a conviver e 13 desde quando a neta a pesquisar e a conviver, desde 99. Enfim, foi um ano de extremos, nesse sentido, foi um ano de extremos. Agora, em termos pessoais, foi o pior ano da minha vida, porque não estive aqui praticamente contigo, não estive praticamente com ninguém. Estive com uma pessoa, mas que sempre conseguiu, ela é professora, sempre conseguiu o seu espacinho aqui no Porto, e este ano, não sei por carga d'água, né, lá tive o destino de me levar através de alguém para longe de mim, e essa pessoa que estava a algumas dezenas de metros agora está a centenas de quilómetros. Portanto, enfim, é vida. Mas como tu vês, não deixa de me visitar. É daqueles portugueses amigos, sabes, que não precisam de Facebook para nada, quando querem... Olha, vou visitar o Carlos. Olha, vou ligar ao Carlos. E fazem as coisas e eu também ligo e enfim. Também tive dois reencontros, é verdade, mas não passaram disso mesmo, de reencontros só, ficou-se por aí, jamais pessoalmente, porque como é lógico, pessoalmente vou estar com o Carlos para quê? Reencontros já. Foi o ano em que me consegui libertar, não é? da mesma forma, foi o ano em que me consegui libertar de uma história do passado a 100%, e foi também um ano em que eu deixei de ser pacífico. Eu continuo casado contigo, não continuo. Então não ponhas a madeira e mandar festa para as pescadas. Ou sim, o David é gay, agora Reis Manchester foi para o Twitter e escreveu: sou gay. Pronto. Porque era o dia das mentiras. Em Espanha e nos países. Ah, pois é, exatamente, pois é. Ela disse, a Dulce, que é do México. Também era lá. O dia das inocências. É, os inocentes. Das inocentes. E ele era as bromas. Exatamente. Sim. O que é estúpido, é o dia em que se assinala o massacre de Herodes. Em que ele mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos em Belém, para um deles havia de ser Jesus e não queria que houvesse um novo rei. E então, no dia em que se assinala esse massacre, é o dia das piadas, das mentiras. Ah, continua. Então, mas é assim, e foi o ano em que eu de facto deixei de ser uma pessoa pacífica, deixei de ter paciência para as pessoas, perdi a paciência que tinha para as pessoas. Isso foi o que mais te mudou. Isso aconteceu mais especificamente no dia 28 de novembro de 2012. Eu já tinha acontecido antes, mas foi especialmente esse foi o golpe que faltava para eu, enfim, pôr um ponto final no meu estado de... as pessoas... Há sempre hipótese de mudar. E há sempre pessoas boas na nossa vida. Que a gente nunca sabe. Se o maior canalha, um dia não passa a ser um anjo à nossa beira, não é? E se aquela pessoa que é estúpida todos os dias... Lá terá algum lado bom, mas em que não existe, a gente inventa. Porque há que sonhar, e porque o sonho é que manda... nada disso. As pessoas são pessoas, e só por isso são o que são. E, portanto... A verdade é que a minha vida tornou-se, para todos os efeitos, muito mais pacífica desde que fui por aí. Não sinto que esteja aí pelo mau caminho. Sinceramente, não sinto que esteja aí pelo mau caminho. Porque as pessoas que realmente merecem continuam a ter-me, por exemplo, como tu me tens. Exatamente da mesma forma. Ainda ter mais. Também. Depois acabou o programa. Pronto. Olha, falar nisso, vamos acabar o programa e depois está bem? A gente volta para a semana e conversa, continua o resto da conversa. É, para o ano. Agora se volta para o ano. Exatamente. Não, agora a sério, é assim. Isto foi um ano, de facto, de grandes mudanças. Nem todas boas. Sinceramente, para mim foi um ano mesmo para esquecer. Porque foi um ano de muitas coisas más. Acho que aquela coisa boa, realmente boa, que me acompanhou assim mesmo nesta casa. O cão. O meu ICD Green e o cão também. O cão que acabou por ser mais uma coisa que não era suposto, porque foi contra a vontade, mas acabou por se tornar no meu maior aliado, no meu amigo. Basicamente é o nosso tem um amigo. É verdade. É o animal que me faz. É o animal que me faz companhia. Para terem uma ideia, eu não consigo chatear-me com ele. Eu não consigo chatear-me com ele, nem consigo fazer sentido com ele. Quando ela às vezes prefere ficar lá fora e não dormir comigo. Ou hoje trocou a minha cama pela cama dele. Foi uma coisa nova que apareceu por aqui. Eu fui. Oito. Estou a fazer contas. Ah. Não. E eu não consigo chatear-me com ele. Não consigo, porque ela é tão bom amigo. Que eu não consigo. Não consigo ficar sequer sentido de lá. Tu hoje trocaste, ficaste lá fora, não quiseste a minha companhia. Não, não consigo, porque faz-me tão bem. E há pessoas, porque eu também não fico sentido, minimamente sentido. Porque realmente me fazem muito bem. Agora pronto, é isso. Foi um ano, tirando na parte da Rarente no Web, quanto a esse projeto, já te posso dizer, porque não, para 2013. Mas enfim. Lá haveremos de chegar se proporcionar com calma e com paciência. Ah, tem que estar resolvido. Mas é isso. Pronto. Já está? Já. Está aqui a fazer contas. Já que estamos para acabar para o resumo do ano. Se não me engano, eu coloquei aqui 28 datas. Naquilo que escrevi ao bocado. 9 danos que têm direto ou indireto. 8 danos diretamente, uma indiretamente, a ver com a Diana. Portanto, não é difícil ver qual foi a pessoa que mais marcou este ano. Sabes aqueles textos, dois textos que eu escrevi no início? Que eu li no início. Sabes quem escreveu? Foi ela? Foi ela. Ah, ok. Há aqui partes que eu gostei muito. Um sorriso não chega para dizer o quanto sorri com ela. Um dia ainda vou inventar uma palavra mais forte que irmã. Porque ela é isso e muito mais. Há aqui três que parecem de livros. De adolescente ou não, mas... Se eu e ela temos uma visão virtual, temos. Se vai acabar, não quero. Mas se acabar, vai ser no dia que estivemos juntas. Foi o que aconteceu ontem. Portanto, a amiga, a virtual acabou quando estivesse com ela pessoalmente, ou seja, acabou. Hoje acabou-se a palavra virtual. Esta frase é forte. Que dizes? É verdade. Hoje acabou-se a palavra virtual. Então já agora. E agora? Queres contar todas as... Há aquelas coisas que a gente não pode contar, que é comer aquela gaja boa, que a gente não sabe tocar... Foi essa mudança outra neste ano. Foi a mais sempre andar com as gajas. Então é que a gente leva desta vida. Já que o anímico não... Já que as pessoas não gostam do anímico, vamos lá para a física. Já estamos em meia hora. O que faz falta é animar a malta. Desejos planos para 2013, desejos planos, alguma coisa que possas aqui rolar aos nossos hobbies, para mim parece. Se for ao contrário de ti, se for um ano como 2012, já fico satisfeito. Pronto. Assim, para mim. Não, para mim, o ano de 2013. Bem, oxalá que acabem os indisponíveis na antena web. É o meu grande sonho. Que acabem os indisponíveis, que se recupere o disco e que pelo menos uma das amizades virtuais acabe porque esteja com ela pessoalmente e porque nesse dia, e citando as palavras da tua amiga, a palavra virtual acabe nesse dia para mim e para essa pessoa. Não é, seja, da minha amiga, da minha irmã mais nova. Seja ela qual for, há especificamente três pessoas que gostava muito de conhecer pessoalmente. Barack Obama, o Pete Sampras e o Miguel Ramos. Exatamente. O Pinto Sampras, talvez. Agora, enfim, mas pronto. Não, Miguel Ramos, que estava a conhecer pessoalmente. Pronto, vou ficar a pensar. Diz lá, o que estava a dizer. É que é um abraço. Na amiga virtual, então. Basta lá que isso aconteça. Com qualquer uma. Há especificamente três pessoas que eu gostava de conhecer pessoalmente. Uma é particularmente complicado, porque obrigaria que fosse eu que pudesse fazer a viagem. E era para o estrangeiro, ainda para a União Europeia. A outra, tanto pode ser eu a fazer a viagem para o estrangeiro como ela para cá, mas como há companhias low cost com voos diretos para lá, pronto. A outra é de cá de Portugal, pronto, já sabes quem é que é, não é? Oxalá que haja a possibilidade de pelo menos uma das três vir a conhecer. Antes não é que acabem os indisponíveis, ou que pelo menos eles sejam reduzidos a praticamente 0%. Que é uma coisa que continua a acontecer lentamente, mas continua a acontecer. E deixa-me feliz por isso. Pronto, e oxalá que... Fora isso, olha, que haja pessoas que... Ah, a mesma coisa que eu desejo. Que haja pessoas que não voltem. Sério, pessoas que foram este ano e que não voltem. Especialmente uma que não admitiu um erro que eu... Olha, foi um erro, foi uma indisponibilidade temporária da minha parte. Oxalá que essa pessoa não volte a mim nunca mais. E pronto, olha, eu acho lá que também não, que não vás. Fiques aqui comigo. Está bem, pronto, vou ficar aqui. Não, não. Fiques aqui comigo. Não é almoço nem nada. Jante, jante. Pronto, é isso. Eu chego ao fim do ano e até pelas datas já para reparar. Chego ao fim e vejo que muito mais, mesmo as coisas que pareciam negativas na altura serviam para me fazer acordar e dizer, não, isso já não vale a pena. E para partir para outras rotinas. E chego ao fim do ano com um balanço positivo. Ah é? Vá cá, vamos fazer um balanço. Há muito tempo fazemos isto. É assim, repara, eu também tive. É assim, se mantiver saúde, se mantiver além dos familiares mais próximos, as duas bases, duas pessoas essenciais, não sabes qual é? Também és uma delas. Está tudo bem. Sabes que é assim, eu tenho. Como é que tenho de explicar? Eu tiro deste ano realmente grandes lições. Mas não merecia que fosse por tão maus motivos. Já sei que isso, para quem acredita, o merecer ou não merecer é relativo. Mas eu sei que não fiz tão mal a ninguém nesta vida, não acredito noutras, que me fizesse ter de aprender desta forma, tantas coisas, de formas tão, tão, tão injustas. Já sei que podia ter sido pior, não é? Se as ameaças fossem cumpridas, por exemplo, não é? Mas a verdade é que, ainda assim, acho que foi demais. Demais? Sim. Mas pronto, é isso. Foram 6 músicas de hoje, começamos com o Hot Club Jazz a tocar Madalena, depois... Aquela do Jesse. Depois a música da Right On. Right On a Jazz, Joanna Nielsen. Como? Joanna Nielsen. The Book of Right On. A rapariga mais bonita já passou aqui. Nós estivemos com ela. É seguinte a mim. Tu na veterana da Universidade Portucalense com Rosinhas de Limões. Carlos Bonaparte com Velha Casinha. António Calvário, Oração. E António Calvário com Chorona. Chorona. Queres que eu cante o canto ao cabo? Os Canhões de Navarone. Vamos despedir-nos 2012 com os 3 colhões. Ah, por isso que eu abri a porta. Pronto. O escolhão terceiro já está aqui em cima. Faz. Ah, não faz barulho agora. Vamos embora, voltamos para o ano. No dia 5. Quase que era uma vida romântica esta. No dia 5 de janeiro vamos começar uma série diferente de programas e depois vocês vão perceber porquê. E o Carlos também, porque não sabe o que é que eu estou a falar. Para a semana temos por aí. Para o ano, agora só para o ano. Já começamos o ano e como é o dia a seguir ao aniversário da rádio, o Carlos é o primeiro a escolher. É só por causa disso. Só por causa disso. Então despede, pá. Que este gajo. Ah, bem. Está para o ano, meus. Cortei boas a vida, meu, que é preciso. Pá, e desejo-lhe muita coisa boa para 2013. A gente já sabe como é que a maior parte dela não vai acontecer. Pá, mas desejar não custa, não é? Tá bem. É como se o senhor também ainda não paga imposto. Daí ainda não paga imposto. Nem sorrir. O próximo imposto vai ser o imposto sobre o humor. O imposto sobre o sorriso. Mas olha, aproveitem para te sonhar. Pá, desejem... Olha, o vosso sonho pode ser que sonhar não tenha impostos. Por exemplo. Ah, pode ser o vosso desejo. Pois sonhei com o brasileiro. Vamos embora. Sonhei com o brasileiro. Mandei essa música para o meu pai. Não me esqueças. Cosa sem parar. Cosa as coisas. Os títulos. Meus senhores, quem tem paciência para ouvir até ao fim, que este programa vai ter mais de 2 horas, até 2013 e obrigado pela vossa compreensão e paciência ao longo de 2012. Está bem? E yeah, há, meus. Boa de fixe. Oh, calma, tu não te despedes. Ah, aí. Não, então está bem, chorar. E hoje, vamos ouvir então, vamos chorar todos. Ao fim do ano, chorona! A chorona! do templo um dia chorou quando eu te vi ao passar. Saías do templo um dia chorou quando eu te vi ao passar. Jurei que eras uma santa chorona que deixou de seu altar. Jurei que eras uma santa chorona que deixou de seu altar. Ai, chorona, chorona, chorona, com campolinho. Ai, chorona, chorona, chorona, com campolinho. E quem não sabe amar o chorona, não sabe o que é martírio. E quem não sabe amar o chorona, não sabe o que é martírio. Não sei o que há nas flores, chorona, nas flores de um campo santo. Não sei o que há nas flores, chorona, nas flores de um campo santo. Se o vento passa por elas, chorona, parece que estão chorando. Se o vento passa por elas, chorona, parece que estão chorando. Leva-me ao rio. Ai, de mim chorona, chorona, chorona, leva-me ao rio. Tapa-me com o teu manto, chorona, porque eu olho de ti. Tapa-me com o teu manto, chorona, porque eu morro de ti. Dois beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. Dois beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. O último